Esta é uma gravação experimental do Baixo Frentesoco, em que todos se juntaram para gravar no mesmo sofá, uns sentados nos colos dos outros. A qualidade sonora pode não refletir o trabalho que deu para editar essa merda. Fiquem com o programa e quaisquer reclamações devem ser feitas ao Senhor da Eternidade. Já sou grande, mas o que eu mais quero ainda é jogar. Ligo meu Super Nintendo, assopro a minha fita e vou detonar. Já nem sei dizer quais finais do Crono gosto mais, mas vou me divertir, porque cresci e tenho din-din pra gastar. Eu fico louco, só o Kinect é R$500. Mas tanto faz, no dia deu vontade, mandei pro escambau, comprei logo desse central. Eu fico louco, mas com uma ficha vou prevalecer, vou vencer. Pois quando esqueço o combo baixo, frente e soco dá forças pra poder dizer: gosto de jogos e diversão. Para de chutar aí, macho. Pô, tô ouvindo aqui, ó. E nessa semana estamos reunidos presencialmente pela primeira vez para testar o microfone Manager Física, para gravar um episódio especial sobre a origem dos membros de Batman sobre o mundo dos jogos. As origens secretas. As origens secretas. Muito bom, assim como o livro também. O lançamento do Panini, DC Comics. Pra quem não sabe, Pedro Mole, eu sou o Papai Ninja. E aqui comigo hoje tem o Ilapso. Mestre Ilapso. Mestre Ilapso. Pra preencher cota, né? Aqui. Tá faltando. Intimado aqui, que não tá aí. É verdade, cara, você suou pra vir aqui. Você foi já, né? Ah, eu sou nem eu, de bicicleta. Não, tu é pregoso, eu não sou mais, tem que falar de bike. Bike elétrica. Aquele skatinho que o maluco tem um. Bike elétrica é um capacete. Sacou? Tá ligado? Isso. Bike elétrica é um capacete Bernardo, não usa ele, Solid. É, o Solid. Ele vai direto enquanto ele coloca o capacetinho dele assim. Mas é um item de segurança, usa capacete. É, não, você. E o maluco? Cara, é a primeira vez que eu vi o Nidibinho fazer a cara que ele faz quando ele faz a abertura, não foi legal. Só pra baixo. Você achava que era Letito, mas não é Letito. É, você achava que era muito irado, que eu voava, cara. Não, eu achava que era menos mongol. E é isso aí, nessa semana nós vamos adentrar a máquina do tempo novamente e alcançar os confins do nosso passado. Peraí, tira esse papel toalha da frente que tá foda. Eu não sei se foi o pessoal. Será que tá pior? Melhorou esse papel. Tá me incomodando esse papel toalha. E é isso aí, tudo isso muito mais depois de e-mail. Até agora agora eu tô chateada com você, porque você tava jogando na minha cara, ostentando uma cafeteira Dolce Gusto no seu trabalho. Oi. Sonho da minha vida é ter uma dessa em casa. A gente lá no trabalho, eu, o Barão de Lantier, que gravou com a gente uma vez aqui, no programa de tabuleiro, e a outra colaboradora nossa lá, que agora é professora e nunca mais apareceu no laboratório. Barão de Lantier, por favor, assista o prêmio Multishow de Humor. É, não, ele saiu agora. Veja, saiu? Foda-se. Então foda-se essa merda. É, o filme estreia esse mês agora em abril, o Copa de Leite. E aí a gente juntou, foi R$300, R$500, não lembro mais quanto foi. E juntamos nós três e compramos uma cafeteira dessa, só que ninguém mais usa, tá ligado? Porque é muito chato pra cápsula. E um dos meus estagiários lá, ele falou: ih, mané, tem um monte de cápsula dessa porra lá em casa, não sei porquê. Eu falei: mete bala, mete porra, projeto de 38. Né? Não, mané, porra, é de café mesmo. Ele levou hoje lá uma porrada. E aí, foi aprendendo uma tecnologia nova, sacou? Porque eles nunca tinham usado aquela cafeteira, sempre usavam a Jéssica, que é uma cafeteira italiana comum, assim. A Shayla tava lá parada. A Jéssica? É engraçado que agora tem uma Jéssica de verdade. A cafeteira do trabalho dele tem nome, gente, olha isso. A Jéssica de verdade, é meio escroto. Mas a Shayla tava lá parada, e agora a Shayla voltou a ser usada. E Shayla não é um nome aleatório, Shayla chegou a ter uma menina... A Shayla? Eu achei que fosse Sheila. Sheila. Chegou a fazer uma entrevista lá uma vez, uma menina chamada Shayla pra entrar num dos projetos lá, mas ela não passou. E aí, como ela tinha dotes memoráveis, a gente chamou a cafeteira de Shayla. Justíssimo. E ficou justíssimo. Jamais saberemos o quão justo era, na verdade. Mas esta é a lista de e-mails do Baixo Frente Soco, na edição 167ª. Estou aqui com a Rebeca Lhoshi de Brasília. Oi, gente. E com Daigo Hasashi de Contagem das Abóboras no... vá se fuder, miseráveis. Miseráveis, miseritos. Na semana de hoje teremos, além da leitura de e-mails, mais um fantástico quadro do Baixo Frente Soco, que é o Pergunte ao Daigo. Selecionaremos aqui as melhores perguntas que foram feitas ao Daigo lá no nosso grupo do Facebook, o facebook.com/groups/baixofrentesoco. E pra começar, olha aqui, o Daigo, o Tarcísio, que é o Charles Bronson, nosso amigo Charles Bronson, do Bonde lá do Mamute, pergunta: Daigo, no céu tem pão? Sei lá, ainda não morri, cacete. O Ismael pergunta se você já bateu em alguém de óculos. Algumas vezes. Nicolas, já soltou Hadouken de fogo? Eu gostaria. Já peguei fogo, ajuda. Ajuda. Dio Rod, Daigo, pizza de mussarela ou calabresa? Dá pra ser as duas, não? Uma só é meio foda, hein? Não pago, não. O Ogro pergunta: peneco de barro em ferruja? Sei lá, né? De ferro, viado. O Ismael, se for em Iruli, o peneco de barro não dura o suficiente pra saber? Ah, não é uma pergunta, caralho. O irmão... Olha, a pergunta do irmão não é boa, hein? Punho de ferro ou Luke Cage? Eu vi isso. Heróis de aluguel, pronto. Boa, muito bom. Aí o Ogro falou: psilo da cola pro Daigo, tá bom. O Arthur pergunta: Daigo, quantas vezes por dia você faz full parry? Umas 3 ou 4. Daigo, qual é a sua parry favorita no FFC? Nossa, sua parry. Parry agora é a parry. Qual é a sua... Você falou igual o meu hamburguete, sua parry. Sua parry. Deixa eu ver, meu grupo favorito Final Fantasy VI é o grupo com o qual eu sempre jogo depois de uma certa parte do jogo. Estrago, Loki, Sabin e Shadow. Bom grupo. Daigo, disserte de leve sobre o novo Strider, caso tenha jogado. Picudo. É a única coisa que eu vou dizer. O jogo é foda. Eu, a primeira fase, achei uma bosta, mas depois melhora. Mas ninguém perguntou minha opinião também. O Shinobi é ninja? Pergunta o Henrique Vieira. Porra, claro que é. E além de ser ninja, espião e assassino. O Rockman. Daigo, você já assistiu aquela bosta do Evangelion? Infelizmente já. Todo mundo tem uma mancha no currículo, não sei. O Rodrigo Fernandes, que tem o melhor avatar do mundo, que é o Jean Reno casual, pergunta: Daigo, qual é o segredo do sucesso? É muito bom. Qual é o segredo do sucesso? Eu falei isso pra ele hoje no grupo, melhor avatar ever. É, qual é o segredo do sucesso, Daigo? Segredo do sucesso? Porra, até lá, não cheguei lá. Entendi. Olha, um cara humilde, esse é o Daigo Hasashi, senhoras e senhores. E essa foi a primeira rodada de Pergunte ao Daigo. E agora vamos aos e-mails. Rebeca, por favor, o primeiro e-mail. Olha só, deixa eu ver. Fala, franqueiros. Franqueiros. Fala, seus franqueiros malditos do tribunal. Aqui é o Douradan. Douradan. Porque você é um Dan dourado? É, o Ok, falando de Olinda, Pernambuco. Puta que pariu. Não é... Vocês não sabem como eu estava sentindo falta do EGJ. Já estava quase parando de ouvir os podcasts em geral. E o meu sotaque pernambucano é horroroso. Mas pronto, continua que você chega. Isso só prova que esse é o melhor podcast de todos os tempos. Obrigado, Ilapso e Daigo, por segurar todo esse tempo sem o Papai Ninja, o Senhor da Eternidade e o Mestre Splinter. Na verdade, foi bom, cara. As coisas funcionaram muito bem nessa época. Sim. Foi quase um trem japonês a parada. Nós viramos um Shinkansen tomada aqui. Sim, foi. Funcionou bem, funcionou. Exigiu um certo esforço, mas funcionou. Funcionou. Foi bom. E puta que pariu, mais uma vez. Saiu um cast de Ace Attorney. Pessoal, o meu primo, tem um primo meu que é pernambucano, que ele fala o melhor puta que pariu da galáxia, assim, é muito maneiro. Puta que pariu! E sempre bate alguma coisa. Tem assim. Gravado, tem gravado. Tem gravado. Deve ter algum show dele no YouTube, que ele é músico e deve ter ele falando em algum momento, vou procurar. Ele é vocalista. E puta que pariu! Saiu de novo um cast. De novo não, saiu pela primeira vez um cast de Ace Attorney. Nunca achei que iria ouvir um cast só para essa série pouco conhecida, mesmo sabendo que os participantes já jogaram, só não sabia que gostavam tanto feito eu. Sobre as minhas preferências, gosto mais do terceiro jogo, e claro que meu capítulo favorito é o último, mas eu sempre gosto de mencionar o caso extra que tem no primeiro jogo pro DS, que simplesmente tem o melhor co-op de Phoenix e Edgeworth de todos os tempos, na minha opinião. Não consigo decidir um personagem favorito, mas a minha música favorita é Apollo Justice, I'm Fine, do último jogo. O meu personagem favorito eu sei quem é. É o Clavier Gavin. Que ele é lindo. E queria falar algumas coisas. É o Godot. É o Godot, porque você... Não, claro que isso? Não, o Godot é em segundo. É o primeiro Clavier. É o Tira de Hong Kong lá. Eu falei, inclusive, que eu vou fazer uma fanfic hentai do da Crimeia Chan. Sim, Natália Pronskaya. Hã? Natália Poklonskaya. Natália Poklonskaya, pegando os irmãos Gavin. Vai ser o meu fanfic de Ace Attorney, Justice Romance. Entendi. Uma deles vai ter que pegar dentro da cadeia, né? Uh-huh. Exatamente, faz parte da fantasia, entendeu? Se você ainda não sabe quem é Natália Poklonskaya, né, você esteve de fora aí do mundo, na internet do mundo civilizado, nas últimas semanas, procurei Natália. Procura Natália com T sem H e deixa... Natália, advogada, promotora. Não, não, o Google completa pra você, se você digitar Natália. Ela é a Natália do mundo agora já. Natália do mundo. Natália com mundial, Y, já. Hein? Natália com Y. É com tanto faz. Bota Natália e bota um P do lado que o Google faz o serviço pra você. Facinho. Voltando ao e-mail, falaram que sempre é o mesmo final. Não sei se chegaram a ver, mas no último capítulo do segundo jogo existe um bad ending, que acontece quando você mostra a evidência errada na última pergunta. Vou compartilhar minha vergonha com vocês. Também usei um FAQ tanto na investigação quanto no tribunal. Procurei pela carta com o trocadilho que o Tengu falou. A Pearl entendeu gravy, que também é um molho. Vou postar gravy aqui se ele quiser ver depois. Tá bom. As músicas. Peraí que eu me perdi. As músicas são tão boas que a série ganhou um CD orquestrado. Ah, tá. É verdade. As músicas são tão boas que a série ganhou um CD orquestrado e um CD no estilo jazz soul. Vou deixar o link para ouvir pelo YouTube. Aí ele deixou o link aí. O Phoenix fica reclamando das contas do escritório pra pagar. Mas já notaram o quanto ele andou de táxi nos últimos jogos? Caraca, ele presta atenção até no quanto o personagem andou de táxi. Advogado andou muito de táxi, mano. Ah, mas ele faz tudo de táxi. Ele tem que ir pra qualquer lugar e pega um táxi. Um táxi. Ele podia fazer igual Constantine e ter um taxista trabalhando só pra ele. Sim. É verdade, seria uma boa. Ou o jogo podia se passar no Japão, onde as pessoas podem ir de trem que funciona. Porra, sim, não é? Enfim, com tanto dinheiro pra pagar o táxi, dava pra pagar as contas tranquilo. Ghost Trick foi lançado para iOS também. Recomendo as pessoas jogarem no iPad. E já podem fazer cast sobre Ghost Trick, beleza? Acho que é só isso. Hã? Sei lá, é um jogo só? É um bom jogo. Eu tenho. Jogo, mas é um jogo só, né? Vai dar o quê? Eu ganhei no iPad. Tava um dano de graça uma época. E aí eu peguei e eu sou muito feliz. Porra, e quem não tem, foda-se. Então, acho que é só isso. Muito obrigado pelo cast. Quando chegar lá pro final de 2014, vou estar lá defendendo esse episódio como o melhor do ano. Caramba, ele gosta mesmo de Ace Attorney, hein? Pois é. Até a próxima. Falou, galera. Eu levo muita fé nos próximos episódios desse ano também. Pode ser. O Ivan Nova pergunta: Daigan, o que é melhor na vida? sei lá, eu vou citar a cura para a depressão em 3 passos. Porra, Daigo, o cara levantou uma bola irada pra você cortar, e aí você... É, sei, eu sei, mas eu não quero fazer a piada do Conan de sempre. Tá bom. É, o Oscar Cariri diz, comecei a ver o Hokuto no Ken, e até o momento, no episódio 8, tá meio bosta. Se eu seguir adiante, melhora, ou ele fica naquela regra dos 15 anos? Segue logo, assiste, viado. Vai ver essa porra. Cara, o começo é bem Mad Max demais, né? O começo, né? É, aí, muito aí depois vira uma mistura de Mad Max com, sei lá, Rambo. O cara que usa o como é que chama? O Nanto de explodir dinamite nos outros é foda. Sim, sim, pois é. Daigo, Bel Air ou Sinuca Chambord? Não, Sinuca Chambord. Puma ou SP2? Um Puma. Eu acho que é carro muito bonito. Tá certo. O Henrique Vieira alerta aqui que o nome verdadeiro do quadro é Seja Xingado pelo Daigo. Então xinga ele. Já que é assim, seu filho da puta, que o capeta te carregue pelo cu via tridente pra tua plasma do desperdiçar do caralho. Seu filho da puta! E por favor, leia o segundo e-mail. Agora é o segundo e-mail? Peraí. E aí, amigos, eu gosto de jogos, tudo certo? Aqui é o Chico. Que isso? Caralho, você é foda. Isso é uma boa. Gosto de ver com objection, um dos que vocês perceberam foi muito foda. Irai! Não, acho que um só, sei lá, deixa eu ver, deixa eu contar. Ah, então a galera não entendeu a piada aqui. Nego não foi tão sem criatividade, não. Opa, só ele. Bom, só esse. Legal vocês falarem da localização do Phoenix Wright. Não deve ter sido um trabalho fácil, já que em japonês, como vocês disseram, haviam várias referências a Tokusatsu e cultura japonesa. É, como todo jogo que se passa no Japão, né, sim, meu filho? Sim. A equipe de localização do jogo foi liderada pelo Alexander Smith. Olha só o que tem no currículo do cara. Final Fantasy 8, 9, 10, 10, 2, 12 e os dois Tactics Advance. Valkyria Chronicles, Taxi Zogre. Opa, bom homem. Bom. É, o Inaru Hito, esse aí. É. Fire Emblem, aquele pra GBA. Um bom jogo. Parasite Eve, entre dois, entre outros jogos aí. O Parasite Eve 2 ficou meio mal localizado, hein? Note que o primeiro Tactics não foi esse cara que fez, né? Haja visto que é uma bosta o de PlayStation 1. Do mal. Ele é aquele maluco lá do Metal Gear Solid 1? Talvez, eu não sei. Eu não sei quem... Eu não manjo desses paranauê. O Shin sabe dessas porras porque ele trabalha com isso. Então ele... deve ser esse cara deve ser tipo um dos ídolos dele. É. Outra coisa interessante da localização é que a dubladora da Franziska Von Karma também faz parte da equipe de localização de Justice for All e do Destiny. Olha só. Fran. Duplo trampo. Meu sonho de vida é ser como a Fran. Eu acho que sonho de vida é ser... Pesar a humanidade. Você quer que nem a Natália. Achei que você quer que nem a Natália. O Capcom Unity tem um artigo bem interessante sobre algumas das complicações da localização. Eu espero que sejam muitas. Como, por exemplo, espaço e limite para o texto. Aí segue o link e vai estar. Eu já li esse artigo, é muito legal. É, então estará no post, eu acho. É, vai nessa. É, hora, né? Sobre a versão pra iOS, na real, os dois primeiros casos do primeiro jogo são frio, o resto é pago. O melhor é o nome japonês da versão pra iOS. Gyakuten Saiban 123 HD. Que horror. Muito bom. Pelo que eu sei, a versão pra Android só tá disponível na Play Store japonesa. Ah, oh, que foda, porque o meu é Android, que merda. E aí? Eu tô essa bosta. Eu também. Eu só terminei os dois primeiros jogos, um dia termina a trilogia. Abraços para todo mundo aí e até o próximo e-mail. Muito bom, muito bom. Então, aqui, voltando à terceira fase do Pergunte ao Daigo, o Ravemirmo pergunta, boa pergunta, hein, boa pergunta. Se por um dia fosse permitido um Musou na vida real, que cidade você detonaria? Curitiba. Curitiba? Por que Curitiba? Não sei, foi a primeira que subiu na cabeça. Caralho, aqui. Curitiba. Tá, é, o Lucas pergunta... Pergunta merda, desculpa, o Lucas. Pikachu ou Clefairy? O Iviozinho pergunta, Daigo, saudações. Como gravar um podcast se os convidados sempre dizem que precisam acordar cedo para trabalhar? Grava no fim de semana. Boa, boa pergunta, excelente pergunta. Toma na sua cara, porra. Duro de matar. Se eu que apontar... Caralho, se eu te apontasse, deve ser... Se eu te apontasse a Pokédex, o que ela diria? Macho demais pra ser lido. Ah, boa. Frederico Albano, né, que é o Fredão. Diabo, Capiroto ou Satanás? Por que não os três? O Cleiton pergunta, cadê o avião da Malásia? Sei lá, enfiado no cu de alguém. E o que encaixa com a próxima pergunta, que é Bubuti, Pepeca, Pipi no Popo. É, Pepeca é uma coisa muito usada por nós, então eu vou nessa. Tá bom. E o Cavaleiro Kong, qual podcast do BFS você mais gostou e mais odiou até hoje? Odiar não odeio nenhum. O que eu mais gostei, acho que foi o das putarias do Japão. O episódio 61. Eu ainda sempre terei amores pelo nosso episódio 18. Eu participei desse? Eu acho que eu participei. Talvez. É o que eu começo falando do japonês. Do Japão é você e o Mamute, eu acho. É o que eu começo falando japonês no começo. Ah, é. E o Jean Renault casual. No clima das Tartarugas Ninja, qual o melhor passado do Mestre Splinter? Artista marcial que foi transformado em Homem-Rato ou rato que assistia seu domo lutar ninjutsu e imitava e aí foi transformado em Homem-Rato? Pra mim é o atual, que é a reencarnação do Mestre Ninja. Pra mim é garoto nascido em família de classe média no Leblon que se casou e foi morar no subúrbio do Rio de Janeiro. Já tá um podcast. Já não grava, né? Agora ele se adiantou. E o Clayton pergunta, o Tanguinha vai voltar? Não sou eu que devo dizer isso. Quando vocês voltarem, estarei lá com ele. Rebeca, o Tanguinha vai voltar? Não sei, depende. Se eu disser, quando acharem o avião da Malásia, ele volta. Daigo, o que você fazia se te convidassem pra morar em Manaus? Declinaria educadamente, não demais. Rebeca, queria perguntar alguma coisa? É isso mesmo? Não, eu só ia perguntar pra ele qual o tartaruga ninja que ele mais gosta. Rafael. Qual você se identifica mais? Rafael. Rafael, pelo amor de Deus. Eu sei, amigo. Entre o Donatello. Você, Poto. Eu tô falando, porra! Você não tá me ouvindo, não? Não. Caralho, eu tô falando e você não tá ouvindo. Você falou que não. Caramba, foi mal. Deu uma pala aqui no Skype. Eu fico entre o Donatello, o Michelangelo, o Rafael e o Leonardo. Que legal. Entendeu? O Henrique... Na verdade, eu acho que o Donatello e o Michelangelo, entre os dois. O Henrique de Jandira diz... Olá, Baixo Frente Socadores. Eu gostei muito desse podcast, principalmente por gostar muito da série Ace Attorney e por ter uma história maneira com ela. Eu nunca gostei do estilo japonês, nunca gostei muito de animes. Mesmo gostando bastante de Dragon Ball, eu Hakusho, Cerezeia, etc. Porra, você fez um kit básico, né, cara? Tipo, eu não gosto muito de feijoada, embora eu goste de feijão, paio e acém e essas porras. E por esses motivos eu sempre passei bem longe da série Ace Attorney, mas um dia eu resolvi chutar esse meu preconceitinho escroto para casa do caralho e jogar os jogos da série. Eu queria muito o jogo em português, mas desanimei um pouco quando vi que não existia nenhuma tradução do jogo. Mas mesmo assim eu queria muito jogar. Descobri que tinha uma versão do jogo em português para celulares Java. Caralho! É só o primeiro caso. E como meu celular roda Java, olha aí, iPhone, eu peguei o jogo e o instalei, comecei a jogar o jogo no dia seguinte e instalei ele no celular e amei o jogo. Já me perdi no que eu quis dizer, mas foda-se. Eu joguei o primeiro caso umas 3 vezes seguidas e uma delas foi na escola. Um monte de amigos meus olhavam pro jogo e falavam, caralho, que jogo é esse, cara? Vocês ficam conversando e conversando com os personagens, deve ser uma merda o jogo. E todos falavam isso na hora e eu respondia, vou emprestar o meu celular, porque jogue o primeiro caso. Quero ver você não amar o jogo depois de jogar esse caso, dito e feito. Todos que emprestaram o celular amaram o jogo e acabou que no fim do dia eu fiz uns 5 colegas conhecerem a série e gostar do jogo. Mais tarde naquele dia, já em casa, eu resolvi jogar os outros casos em inglês mesmo, mas acabei descobrindo que tinha uma versão do jogo em espanhol. Acredito que Ace Attorney foi a segunda série que eu mais joguei, a primeira sendo Monkey Island. Depois, quando eu peguei o primeiro jogo em espanhol, eu não parei de jogar. Joguei quase todos os jogos da série sem parar. Bom, é isso que eu queria dizer mesmo, e uma pergunta. O jogo do Bastion Tsuki vai mais de 0%. Que fim levou ele? Abraços. Então, tivemos uma conversa hoje sobre isso, em breve falaremos sobre isso. Ah, tivemos, né? Eu quero saber, hein? Sim, saberia. Ainda mais que eu sou o cenário writer dessa porra. Sim, e eu seria o Rei dos Piratas. E aqui, pra fechar aqui o Pergunte ao Daigo. Daigo, no Acre, pergunta do Javier Mirmo, tem avião ou pterodáctilo? Olha, como eu fui pra lá de avião, então eu sou obrigado a dizer que é avião, mas eu não duvido que apareça um pterodáctilo assim do nada, pode ver, ninguém vendo ali, né? Pergunta qual foi a pior treta que já teve que enfrentar aí no trabalho. Foi o braço, né? É, foi quando eu arregacei o ombro e o braço, quando caiu um monte de bala de oxigênio em mim. Pois é. O mais legal é que eu tive que levantar. Sim. E desligar o oxigênio pra explodir aquela porra toda. Sim. O Acre existe? Foi na sua cabeça? Existe, o... eu já fui. Porra, caralho, Rebeca, se fosse na cabeça ele não dava aqui, cara. Sério mesmo. É, se fosse na cabeça ele falou pra mim outro dia que ele levou um tanque de oxigênio na cabeça. Não, foi na cabeça não, foi no braço. Foi escrito nos córneos, uma parada assim, genérica e. Caiu nos cornos, caiu em mim. Cara, aquele é pesado, Rebeca. Se fosse na cabeça, não, tava mais, não tinha mais Daigo aqui, não. Por isso que eu achei bizarro. É, pois é. O Acre existe? Existe, já foi lá. E Nárnia? Essa é coisa de dentro de armário, não é comigo, não. Se o navio cair num coqueiro, quantos cocos cairão? Puta que eu pariu, tudo, né? Daigo, quando você entra em site pornô, qual categoria você entra? Boa pergunta. Boa pergunta. É, quando eu raramente faço isso, sei lá, lésbicas. Lésbicas, tá. Eu vejo amadoras. Chegaram mais perguntas aqui, vamos ver. Facebook, atualize, filho da puta! Qual. Aqui. Você gostaria de ir pra... Ah, não, porra, pergunta bunda. Em quem você bateu que mais mereceu apanhar? Já se arrependeu de bater em alguém? Não, nunca me arrependi de bater em ninguém. E eu acho que eu ainda não encontrei alguém que tenha merecido apanhar tanto. Não, você já encontrou, mas você não conseguiu bater ainda nele. Tem isso. Qual é a mais gostosa dos games? Porra, sei lá. Quando eu era mais novo, eu tinha um esquema com a Sofia do Toshinden. E o mesmo cara perguntou quem é o mais gostoso. Sei lá, porra, não curto essas pedestrias, não. E aqui, os últimos recadinhos aqui. O Extreme Noise Dan disse que o caso que mais marcou ele no Phoenix Wright foi o extra do último jogo. E disse que a linearidade do jogo é que é o ponto fraco. O Faca Dentada ficou muito feliz porque o podcast voltou, tava sentindo falta, mas disse que foi por uma boa causa. O Lucas Zeta disse que voltou a jogar o Dual Destinies após ouvir o podcast, e aí ficou se fudendo no fim de semana. Tudo bem, acontece. O Homem Cap diz que a chefe dele é uma advogada peituda e usa decotes fartos, o que acho que pode ser relacionado com a eficiência dela nos tribunais. Faz todo sentido. Então as amigas minhas aqui, que são advogadas e elas também são eficientes no tribunal. Ele diz que pergunta aqui se, já que o Bode editou alguns podcasts, por que o Tanguinha não volta? O Bode parou também de editar os podcasts já, então isso ajuda a responder a pergunta, mas não é por isso. E o Bruno Van Dijk pergunta ao Daigo, todos nós sabemos do seu ódio nutrido pelos supermercados da rede Walmart. Também sabemos de todos os meios que os supermercados utilizam para sacanear o consumidor. Assim sendo, você que já trabalhou no Walmart, sabe dizer se as carnes do açougue e o supermercado são melhores que as carnes vendidas em pedaços separados no plástico? Eu fui no Guanabara, aqui perto, e tinha uma multidão de pais de família fazendo fila no açougue, sendo que ao lado da fila já estavam as fatias com peso definido. E aí, a granel é melhor que... da hora? Sim, não? Cara, na maioria das vezes é tudo uma merda, porque é manejado do mesmo jeito. Sim. Mas assim, se você puder pegar menos, assim, em proporção vai dar menos merda. Sim. Vem do Walmart o meu laptop atual, com o desconto de 30% daquele PC que eles venderam merda, errado. O desconto do Ninja Inimigo, que ele não usou. E o meu Xbox One também vem do Walmart, pelo desconto de 30% o meu. Obrigado, Walmart, e vão tomar no cu. Porque não entregaram. A parte de eletrônicos não é exatamente isso. Eles não entregaram o fogão do Tengu no dia. Ele também gostaria de saber se você viu algum supermercado entregar o prêmio de algum sorteio. Carro, vale compras, entre outros. Já. Boa pergunta, cara. Gostei. Foi legal. Já. Então entrega a minha verdade. Não é zoeira, né? Tá. Não, não. Pelo menos no Walmart as promoções eram pagas. Valia. Entendi. O Ravemirmo pergunta: se fosse pra dar um golpe na Dilma, em que parte começaria e que combo você daria? Deixa eu ver. Eu sou forte do Guile, aquele backfish na orelha gostoso. Curtinho, comba... flash kick. Teoricamente não comba, mas foda-se, a gente comba, porque não precisa carregar. É só colocar como se fosse o Crossfire Blitz do Charles. Exatamente, o especial. Ótimo. Em qual político você gostaria de dar uma chinelada? Eu acho que a chinelada é no esquema de pegar, né? Dar uma pecada. Só se for. Não, você não viu aquele negócio que rolou em Nova Friburgo, não? Da mulher que tirou o chinelo e deu no prefeito? Rolou isso aí de manhã? Eu vi, mas assim, o chinelável pra gente é outra coisa, né? É, pior que é. Se eu vou comer alguma política, ficou pesado. Mas eu acho que ele quis dizer literalmente, viu? Não foi no sentido figurado. Eu vou fazer desse sentido. Se fosse pra comer alguém, eu comia Sarah Palin, que é aquela milk bacana. Palin, tá. Sério? Eu pensei que você ia falar que ele meia chance. Olha só, a Natália Poklonskaya agora é política, hein? Ela agora é política. Ela é procuradora federal, é um cargo político, eu acho válido. Ah, mas conta com ela, tá fazendo presa também? Ela é considerada criminosa pelo povo da Ucrânia? Olha, a Crimeia agora faz parte da Rússia, então foda-se. Ah, então. Ah, mas sei lá, cara, esse tipo de cargo eu não vejo como político. Entendi. Tem a Manuela Dávila também, aquela deputada gaúcha. Menino, bom que você me lembrou. Menino! E a Yulia Tymoshenko? A Yulia Tymoshenko já passou. Tem a filha dela, que eu acho que é política agora na Ucrânia. Na Ucrânia, que fica de Ucrânia. Mas será que a filha vai também? E ela? Não, a filha é sensacional, cara. É sensacional. Ah, então tudo bem. A Yulia Tymoshenko, pra uma mulher de 50 e tantos anos, ela... Alô, a Rebeca tá no limbo aí do Satanás. Tá flipando. A Yulia Tymoshenko, pra idade dela, tá patrão, assim, mas a filha dela, que eu não lembro o nome, também tá ótima, assim. Ah, então. Pega o filho, faz que nem o Rafinha Bastos, você vai ser. O Daigo vai ser igual aquele filme da Jennifer Aniston, que é com o Richard Gere ou Michael Douglas, não lembro. Que ele pegou a avó dela, a mãe dela e tá pegando ela, tá ligado? Ah, não, Kevin Costner, é o Waterworld. É aquele ouvi falar. Acho que é Rumor Has It o número dele, não. Isso, é uma parada dessa. A filha Eu assisti essa porra por causa de mulher. A filha da Tymoshenko é Eugênia Tymoshenko. É, porra. As filhas do Putin também. As filhas do Putin também são a Yekaterina e a Maria. Ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui, Daigo, jabá. herói.gameworld.com.br. Escrevemos lá quase todo dia coisa de gibi, nerdices normais e é isso aí. Rebebs Calioche, por favor. É grosovor.com.br e só. Eu tava vendo o Fala Mais Joga de vocês hoje de novo, que eu perguntaram quando é que o Bastante Soco faz. E eu perguntei, eu falei, quando chamarem, né? As pessoas acham que o Baixo Frente Soco é famoso o suficiente pra ser chamado pra televisão. Só porque o Phoenix Down. Né? Cara, se o Phoenix Down e as Girls of War foram, só significa o que vocês sabem, né? Que eles têm muito mais público que a gente. Parabéns. Não acho que a gente tá no mesmo nível, porra. Eu acho que vocês estão no mesmo nível, sim, ué. Não. É, eu não quero estar, eu refuto sua hipótese. Até parece que a gente é mega famoso, né? Vamos ver agora. É. Peraí, vamos ver aqui. Isso foi Girls of War. É, 10 mil pessoas curtiram isso. Tá, eu acho que é só 5 vezes mais. Um abraço pra todos e até semana que vem. É isso aí, vamos todos se ver. Diversão na vez. Olha esse copo aí, brother. Vamos ouvir. Qual é do copo? Quando o copo quer essa porra aqui, tá no meio, né? Se eu beber água, fica parada até o mais. Mas ótimo, tá acabando, meu. Eu vou tomar minha Coca-Cola aqui, meu amigo, e é isso. Cara, dá pra ver a Coca-Cola entrando no copo. Dá pra ver a gordura do gás. E não é sacanagem. Você está com sede? Que tal um Dolly bem gelado? Dolly Citrus. Pra acompanhar o seu podcast. O Baixo Frente Soco agora é um oferecimento. Dolly Citrus, Volcano, Biscoitos Skinny. O Negresco. Negresco. E Folhados da Mamãe da Eternidade. Todo chavão começa com essa porra dessa afirmação. Toda história tem um começo. Então, todo mundo aqui tenta se lembrar daí. Vamos ver se toda história começa com esse chavão. Superman, Origem Secreta, Jeff Jones, Gary Frank, blá blá blá, Menino de Aço. A gente tava falando pra conversar outro dia, tava falando pela Lápis, a gente tava tentando lembrar de qual foi exatamente o primeiro contato que a gente teve com o videogame. E eu parei pra perceber que eu não lembro exatamente, porque o videogame tá, sei lá, enraizado. Eu lembro, sou foda então. Pô, você é muito foda. Pau grande, pra caralho. Porra, sua identidade, pau grande é pau grande, mano. Minha mão, cara. Moleque, a gente pode fazer uma gravação, um hi-fi de verdade, mano. Porra, sim, parabéns. Sim, sim, sim. Moleque, um hi-fi vai pro mundo, porra. Porra. Caralho, meu peru. Hi-fi no peru, porra. Opa. Mas eu parei pra pensar que eu realmente não lembro o ponto exato em que o meu primeiro videogame. Porque meu pai era um filho da puta de uma locadora. Então eu, desde que eu me entendo por isso. Você, seu pai é uma merda. Também, mas isso aí todo mundo sabe. Então eu gostaria de perguntar pra algum de vocês que lembra assim o ponto mais distante na mente de vocês em relação a jogos e diversão. Porque antigamente eu gostava muito quando eu tava gravando podcast pelo Skype, que eu olhava pro nada e perguntava: quem quer falar? Agora eu tenho que olhar pra cara de alguém e a pessoa se sentir intimada a falar. Ele tava fingindo falando sexo ou alguma coisa. É que logo, eu fico pau duro. É porque ele me viu olhando visor aqui pra ver aqui os... É excitante. Eu acho. Eu me acho muito sexy. Eu me lembro. Mas deixa eu jogar de diversão. Jogos eletrônicos. Eu me lembro. Então, você lembra como foi o primeiro contato assim de cara? Eu nunca tinha visto isso até hoje. Meu avô, se falecido em São Paulo. Não, é o senhor Paulo. Ele tinha uma casa em Nova Iguaçu, lá na casa do caralho. Olha só, agora eu estou começando a entender que a família de sua identidade não é essa ascensão social do Jesus. É verdade. Não é, mano. Não é. Mas ele fala do Iguaçu. Nova Iguaçu é mais de bom. Meu avô era pipoqueiro e já foi preso porque ele fazia pastel com óleo querosene. Cara, seu avô é muito true. Ele tinha um nickname de pipoqueiro foda? Não. Só, que pastel ele fazia? Era só carne e queijo? Não sei. Ele foi preso. Quem provou que ele fazia com óleo de groselha? Que é lá? Vai ter uma porra da fiscalização sanitária dele que era porra. Fiscalização sanitária do pastel de rua, moleque. Não era pastel. Aí, foi armado. Foi armado do teu avô. Não era pastel de rua, ele tinha uma pastelaria. Ah, ele tinha uma pastelaria. Foi a cria de. Foi os chineses que estão chegando com as pastelarias. Armaram pro teu avô. Caralho. Lembra que o King Size fala que a máfia chinesa arrumou pra ele? É, caralho. Puta que pariu! Fechou agora. agora, né? King Size é primo do Senhor dos Anéis. Tudo faz sentido agora. Não, tanto você é o King Size da Gávea. Ele tinha uma casa lá no Iguaçu. É lá no Iguaçu? Olha só, agora vem. Não. Era Bruno. Taipuaçu. Caralho, isso nem sei o que é, velho. Cara, Taipuaçu. Isso aí é lá na casa do Biru. Não, mas me diga. Quando você é criança, você sabe que a sua noção de distância é muito diferente. Não, isso era longe. Nada. Entendi. Tá chegando, não. Tá chegando, não. Entendi. Depois tá chegando, não. Era, ele tinha um vizinho que era assassino, mas no meu caso. Tá, era tipo o Tenório Cavalcante, era o vizinho do teu avô. Não sei, era um vizinho assassino, matava gente. Eu quero ver como é que você vai chegar no joguinho. Não, enfim, aí tinha uma televisão lá. É uma parada, é necessário. Puxa, a gente chega a casa. Era uma televisão. Tinha querosene também, né? Tinha querosene. Prato. Querosene também, tinha querosene, claro. E aí a gente tinha uma televisão e aí tinha os netos, Olha só, não pode ver o WhatsApp durante a gravação. Não pode o som pra não fazer. Tá, e você tira o pé da mesa. Agora pode voltar a falar. Fingia neto, vocês não podem. Faz sentido. Que eram meus primos. E a gente caía na porrada com nossos pais, no caso, meus tios, muito, meus pais. Muito. Pra pelo educativo. Pela posse da televisão. Entendi. Que era só uma televisão e tal. Aquela de ponta de rádio, né? Pra quase assim, fudido. E a gente caía na porrada. 4x3, televisão, 16x9. 4x3, é. O televisão 16x9 só veio surgir muitos anos depois, cara. Quando você passou de meio metro de altura. Mas isso que tem que deixar bem claro. Acho que, porra, o mundo nasceu assim. Tinha DVD e Blu-ray. Tem um ouvinte nosso que nasceu com Laserdisc. Tem um ouvinte que não viu o Brasil ser tetra. Que porra é essa? Caralho. Se você nasceu depois disso, você é moleque. Eu já peguei mulher que viu no Brasil ser tetra. Eu culpei um amigo nosso uma vez por isso, lembra? Nasceu depois de 94, viado. Era mulher, no caso. Viado. Tá, pode ser. Mas enfim. E a gente lutava pelo direito de usar a televisão. E a gente geralmente ganhava, porque tinha mais moleque do que velho. E a gente enfiava a porra do Master System lá. Tinha o Master System lá do meu primo de céu. Quantos anos eu tinha? Eu tô achando... 1 anos. Ah, tá engraçado. Era um pouquinho. É uma idade. O maluco tá falando da época que ele brigava pelo direito da televisão. Tem um cara que aparece na televisão, sacou? Mas eu agora que não aparece da Globo. Sabe a idade menor do que eu tava no seu pau em centímetros? Tipo isso. Idade menor. Eu ainda tô nessa idade, né? Em relação ao meu pai. Eu tô com 27. Eu também. Tamo junto. É menor que metade. É porque eu enrolo aqui. Essa barriga aqui que vocês estão vendo? Tô correndo lá pra se engordar, não, né? É o salame. É o salame. Eu dei uma abordagem nova agora. E aí, na época, tipo... Na época, não era que tem hoje que a porra... A gente olha aqui, a gente tá na casa de 20 inimigos. A gente olha que tem duas fileiras enormes. Cada fileira com 20 jogos de PS3. Na época, não era assim. Tá fechado aqui, ó. Mas na época, se tu tinha meia dúzia de jogo em Master System, tu era considerado um riquinho enviado pra uma porrada dos outros. Bullying. Então a gente tinha porque, 3 jogos, era Alex Kidd, que vinha na memória, né? Tinha Columns, que era igual Tetris, só que diferente. E só que sem pagar dinheiro, só tinha um moto qualquer, eu não lembro qual era o moto. Era um Satisfy. Por isso que o porra do Dark tem que vir morar no Rio, cara. Porque é uma porra. O de moto, viu? O moto genérico. E aí, a gente jogava Alex Kidd, que era o jogo que era na memória, que não tinha sapo de levar fita. Porque na verdade, eu jogava mais Colos e Alex Kidd. Só que quem gostava de jogar Colos eram os velhos. Eu gostava de jogar Colos. Meu pai se amarrava em minha jogar mãe, minha mãe se amarrava. Aí eu tava no verso. E de um verso, ele me surrava, moleque. Era muito simples. Era muito simples. Aconteceu uma coisa comigo. Mas a gente jogava, quando era só a garotada, a gente jogava Alex Kidd. Só que a televisão era só preto e branco. Eu não sei se tinha alguma incompatibilidade de NC, SP, com... Pau grande, pau pequeno, pau baixo, pau em cima. Então, era a parada do Pedro. E tinha uma porra numa fase do Alex Kidd indo pro Miracle World. E é bom especificar, porque tem o Shinobi World, tem o Fullest World. Tem o Piroca World. Exatamente. Então é o In the Miracle World, que era o mais clássico de vir na memória. Tinha uma fase, que era uma fase que você comprava moto no início da fase. Pô, a segunda fase, né? A segunda e a terceira. Eram as fases boas do Alex Kidd. Tinha um lance que tinha umas pedras que eram amarelas que você podia quebrar. E a vermelha. E a outra que era vermelha. Caralho, que era azul e vermelha. Azul quebrava, vermelha. Não, vermelha não quebrava. Só que preto e branco. Isso era muito mais. Era muito mais. Não pode ter coisado. Você ia sair de uma rádio moto, você ia. Era uma moto. E a gente ia, cada pedra socando, passada parada. Não. Era campo minado, o cara jogava. Era outro jogo. Era, cara, era uma experiência intensa, cara. E toda hora tava apanhando na porra do videogame, aí travava, não tinha que ser tudo. Mas aí tu curtiu Mas isso era de quem? Era do meu primo. Do Marcelo. Aí ele levava pra casa do... Levava pra casa da dona Danila, lá em... Aí você resolveu comprar uma cerveja ou você Itaipuaçu? Itaipuaçu. Ou você sugou a energia do seu primo ou você comprou uma cerveja? Eu comprei depois uma cerveja. A gente sabe essa história tua. Você teve um Master System, depois teve um 64. E PS3, gente. PS3. Ou seja, ele só vai comprar um PS7 agora. Ele vai ter um PC agora. É, assim, pela lógica. É, aqui, pela lógica. Verdade. Peraí, quer dizer que tu teve três videogames até hoje. Cara, eu no momento tenho um PS3, um PS Sony, um 360, um Wii, um PS Vita, um PSP, um DS, um 3DS. E um PS2 tá quebrado. Eu tenho isso agora em casa. O cara tem três videogames, cara. Para não. Que pode. Não, eu jogo cheiro fora. Você é o seu dinheiro. Você teve muito mais experiência do que o Pivoto nesse jogo, no Ilapso, nesse jogo. Do Alex Kidd, é. O Ilapso, nesse jogo aí, tipo, o Xbox One, ele não jogou porra nenhuma ainda. O Wii não jogou porra nenhuma. Eu joguei Just Dance 3 e... Eu zerei o New Super Mario World de Wii, que é completamente diferente do que é Mario, que você já conheceu. Parabéns. Mas assim, eu, por exemplo, não sei como é que é Mario Galaxy, mas na minha frente pra mim é um jogo novo. Porra. Sunshine também, de Game. Ah, o Sunshine é... Sunshine é passado. Mas bom, é bom, não. É bom você não ter contato. É, entendi. Eu já vi mais. História para um outro episódio! Mas aí, então, eu queria aproveitar. O Master System, você caracteriza ele como o videogame que marcou a sua infância. Certamente. E quais os jogos? Fala um pouco sobre os jogos que você jogou pra caralho, Marcos. Do Master System, cara, os jogos que eu lembro de mais ter jogado era o do Jurassic Park. Sério? Que era pra Master System 3. Aham. Deve ser um daqueles jogos da Sega Toy, do Mega Drive, pro Master System, até que foi fazer isso. Era exatamente isso. Mas, tipo, porque tinha o Master System 2 e o Master System 3. A fita do Master System 2 era, ela tinha a etiqueta assim, vermelhinha. Isso. Era vermelhinha com um chamariz maluco, era uma merda. Então aqui deu, eu vou pegar alguma coisa daqui a pouco. Você pega. E a tinha uma Master System que era azul. E o meu era uma Master System 2, só que eu ganhei de, sei lá, Natal, que é quando assim, o Jurassic Park. Irmão, olha só, hoje em dia tem PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation 3. Mas não existe naquela época, ela usou uma Master System 1, 2 e 3 assim, ó. Sim. Então, só que a porra do Wii 3... E outra coisa, não era Master System 3. Aqui no Brasil que era só, era Master System Mark. Ah, é verdade. Tinha uma... Pô, chupa o meio de ferro. Chupa o meio de ferro. Mas enfim, e a parada não funcionava direito no Master System 2. Então ela te travava direto. Travava e foda-se e, tipo, se fudeu. Era aquela que não tinha pirocuda de password ou save. Mas eu acho que... Eu acho que essas fitas de Master System... Lembra que as fitas de Master System tinham, assim, 2 mega, 4 mega? Essa Jurassic Park devia ser 4 mega. E o Master System 3, acho que ele... É, o 2 não tava. Cara, eu não tive o Master System 3, eu tive o 1 e o 2. What? É assim, eu tive os dois. O 2 é aquele preto e vermelho? O 1 e o 2. O 1 e o 2. Como é que é o 3? Eu não lembro. O 3, ele é cinza, ele tem uma... Você levanta... Ah, eu lembro. Lembrei. Só que o 1, inclusive, vem com MotoGP, Duck Hunt... MotoGP. E uma outra coisa na memória. É, MotoGP. Pode ser que seja MotoGP. É, MotoGP, Duck Hunt... Ah, era uma escola também. Era o maior Duck Hunt, que eu acho que era o Duck Hunt do Genérico Zero Farma. Não, tinha dentro de Total, mas era coisa diferente. Não, mas não veio na memória. Tô falando que no Master System 1 viam esses dois. Não, tinha Master System 2 e Total, sim. E no Master System 2. Que era o que vinha com a pistola. O que você comprou que vinha a pistola. Não, ele vinha com o cartucho junto, eu acho. Ah, era o cartucho, já deve ser. Aí no Master System 2 vinha o Alex Kidd na memória. Master System 3 e o Sonic na memória. A Ninja Liga tem Master System 3. Ou seja, eu posso pegar o dela e pode ser que eu tenha Master System 1, 2 e 3. Tem o Jerry, ela tem a fila do Jerry. Tem a fila do Jerry. Aí, do melhor que tem Master System. Zillion, ela tem a fila do Zillion. A pistola do. A gente não sabe, mas aquela pistola de Master System é a pistola que depois virou a pistola do desenho Zillion, né? Porque o Zillion começou como jogo, inclusive. Mas depois é que eu acho que virou. É, aquela phaser do. O Zillion era um anime dos anos 80. Isso, mas eu acho que veio o jogo primeiro. Veio o jogo primeiro. Ah, não sei. Tá maneiro esse samba aí que você faz um copo. Você acha que não, mas eu tô vendo. É irado. Pois não, depois tem uma boa. Tá irado, tá irado. Mas olha só, que depois o cara lá em Brasília assaltou a casa. Uma coisa que pouca gente sabe. Mas eu só descobri, tipo, agora não, mas sei lá, ano passado. Que a Paty é a dona Florinda. Não, eu descobri ano retrasado. Peraí, tá dizendo então que o Ionho é só o seu barriga. Caralho! Você achou que tinha dois malucos gordos daquele jeito no México? Então, peraí, Chaves e Chapolin são a mesma pessoa. Isso é o que eles querem. Mas ele tá querendo fazer um cross show, assim, é, mas. Pô, e a Chiquinha, a avó da Chiquinha só. Caralho, moleque! E aí, deixa eu falar uma parada? A avó da Chiquinha era. A Chiquinha. Deixa eu falar uma parada. Pirata é uma negra? Ela se chama Lúcia, é verdade. Pirata é uma negra. Mas então, sabe o que eu descobri? Não. Eu descobri como é que funcionavam as pistolas de tiro. Eu não sabia como é que era. É isso mesmo? Não. Como é que é? É, quando você aperta o gatilho, ele escurece por um microsegundo a tela inteira, deixa a tela preta e o ponto que você tem que acertar fica branco. É. Fica dois bits brancos ali. E quando o leitor atira e vê que tá branco, ele conta com um ponto. Ou seja, se você pegasse uma lâmpada e ficasse atirando na lâmpada, você zerava o jogo no cheat mode. É verdade. Isso aqui é uma. Exato. Se dói. Descobri isso na aula de animal de atletas. Eu descobri muito de bobeira vendo episódio do Angry Video Game Nerds. Muito bom sinal. Inglês mesmo, foda-se da rival da noite, a gente pode ver. E bom, faz pensar que não tem rivais. É, tem. Faz pensar que tem inimigos e aliados. Isso. Não, agora são nossos aliados. Isso é aliado, só inimigos. Sua mãe faz o Sula Cross e joga a PD. Minha mãe é um aliado. Sua mãe é aliada. Tá, time FS. É, mas deixa eu contar. Você tava contando como você virou um aliado. O Jurassic Park, que era do Master System, ele jogava o Master System 2, ele bugava toda hora. Então a gente, e o jogo já era difícil a princípio, então a gente, e era duas vezes frustrante, porque tinha a frustração de você morrer e a frustração do jogo congelar. E a gente chegava direto no Tiranossauro, que era o chefão do jogo. Aí chegava lá, começava a ter que era poder. Isso ainda é congelado, não, né? O Jurassic Park já era o teu Master System, não era mais. Não, era o meu, já era colorido. Ia ser triplo desafio. Você falou o jogo travar, preto e branco e o jogo. Era toda a esperança. 16 bits. Não, 16 bits. 8, né? 8 bits, por exemplo. 8 bits? Não. E o Chaves é o Chapolin. É, era 4 bits. Era mais C3, moleque. Era quase o Mega Drive, né? Era tipo assim. Que você falou do Master System, realmente. Eu acho que o Master System foi o videogame da nossa geração que mais marcou quando era criança. É, a maioria das pessoas. Eu acho que o Mamute não foi, né? É. O Master System eu não tinha. Tinha. Um pouquinho. Não, mas eu acho engraçado como o Master System não fez tanto sucesso no mundo, mas aqui no Brasil ele foi o console brasileiro. Mas esse é o Rue System. Aqui na Europa. Na Europa também. Mas era Tectoy, era Amazônia. Aqui era Color. Aqui é Tectoy. Aqui é Protectoy. Na Europa vendia muito também. Assim como o Mega Drive também vendeu o mercado ocidental bastante. Mas o Mega Drive não vendeu tanto aqui no Brasil. Aqui tinha Master System. Na época que o Mega Drive tava fazendo sucesso no mundo, aqui era Master System. A ideia era. Tanto é que o Sonic, o primeiro Sonic que eu joguei foi do Master System. E o Sonic do Master System foi feito fraco! Mas olha só, o Mega Drive, se você for parar pra analisar, isso é um assunto, né? Mas ele perseverou, porque hoje em dia ele com certeza foi o mais vendido da história do Brasil. Mega Drive. Hoje até hoje, mas. É, tem loja americana aqui perto? Vamos lá comprar um. Tem um vídeo perto, que é o Master System Mega Drive. Master System. Mega Drive. Mas Master System também vem, né? Mas tem o Master System 4 com Taraido. É? Guitarido. Não é Guitarido. Guitarido. Red 13. Red 13. Sabe o que é o mais simples dessa parada? Não é esse jeito de não é de verdade. É uma. É de cover. É um cover. É tipo chiptune? Não é tipo chiptune, é gravado mesmo. É tipo tem um MP3 no cartucho de 4 mega, é um MP3. É tipo MP3, não, tem um porrada. Caralho, deve ser um MP3. Ah, não sei, deve ser uma qualidade, é uma coisa de confusão. Mas é, mas é limitado mesmo. Já viu aquele pixel lá, seu Mega Drive? É aquele jogo gráfico de PlayStation, cara. Ah, mas acabou que foi feito. Então, é igual o Guitar Hero com CPU. Verdade. Olha só, se continuar assim, daqui a uns 5 anos, sai um Mega Drive. Vamos bater, porque agora o gravador captura a batida. Se sair daqui a daqui a uns 5 anos vai sair um Mega Drive 7 e vai ter um tipo um Just dessa vida que vai ter a Anitta. Aí vai ter lá, prepara. Vai ser irado. Cara, vai ser irado. Tem pro Mega Drive. Aí não tem Just Dance dos 80, 90, não? É, tipo, tem Macarena? Ah, tem Macarena. Em algum deles, já tem. Foi o primeiro jogo que eu vi na minha vida, inclusive. É? Pra ficar no assunto, eu fiz que foi. Tem Macarena, tem Macarena. Tem até a Ivete Sangalo agora, tá irado. Just Dance, tá irado. Eu, cara, sabe que eu tinha um tio? Eu tinha um tio. Sabe que eu tinha um tio. Eu tinha um tio, é. E eu tinha um cachorro. Você pegou lá, você. Você tinha um tio. Eu tenho uns tios, né? Mas agora. É um tio. É, quando esse programa for off, provavelmente vai ser o meu único parente aqui no Rio, vai todo mundo vai aparecer. Mas tio morava. Agora tem um tio. Mas aí, tio ainda tem. Ainda tem. E ele morava com a gente na época. E ele tinha um Phantom System, que é o outro. Ah, é. Falei do Master System. Que não era que Nintendo, só que eu Nintendo, só que fake. Fake não, né? Era essa perna, agora não sei lá, passa. Não, olha só, eu vou falar um negócio do Phantom, acho que a gente chegou até falando aquele. No episódio do Aramel do Beach. O eu problema do Nintendo, do Nintendo Entertainment System, o NES, o problema do NES é que aqui no Brasil ele não foi lançado. Então eles pegaram e lançaram 1 milhão de genéricos do NES pra ser lançado. Eu conheço duas pessoas que tiveram Nintendo de verdade. O Diego, lá do Frenzão, parente do Seu Identidade. Não foi nem. É Castro, né? Deve ser. Ah, é. E ele tinha, eu sou Diego também, ele parece, né? Faz sentido. Faz sentido. E aí, uma grande família. Ele é meu filho, então. É, isso é verdade. E o Granville, o Granville comprou. Mas foi depois, o Granville comprou o Nintendo depois. É, mas o Granville, tipo, era uma onda do Daigo, né? Tipo, ele não conta. Puta, era uma onda do Daigo? Isso é certo. De que ele jogou, tipo, ele tem que ir pro game e jogar no tudo. Não, isso é, tá. Também. Também. Eu ia colocar pra você. Mas, você vai pegar uma. Mas, e ele tinha um Phantom. E ah, deixa eu só concluir. E aí, que eu falei que aqui tinha um monte, aí tinha um Phantom, tinha um Top Game, o Dynavision. Tinha o Top e o Turbo Game, era um desses. Era um que veio com um avião, mas nada. O Dynavision e o NES, o Dynavision e o Phantom, na verdade, ele. Um era da Gradiente e o Dynavision da Dynacon. Mas olha que zoado, olha que zoado. O Nintendo, ele tinha dois tipos de cartucho, né? Era o cartucho de não sei quantos fios e não sei lá quantos vezes dois. 6072. É, e isso diferenciava a potência. A fita japonesa tinha, era a área. Era, mas era mais sinistro, os jogos com mais fios eram mais sinistros, não pergunto. Era o 72, ó. Não, que tinha mais fios. É, mais fios, mais poder. Pô, mais fios, né, cara? Naquela época, quanto mais, melhor. Exatamente. Se tinha 16 ou 32, cara. Exatamente. Olha que aqui no Brasil o Dynavision ele era só o de menor pinagem e o Phantom tinha maior pinagem. Só que maior foi... pinagem? É! Era pinadão, brother. Pinadaço. E os da CCE tinha esses diferentes. Eu tinha o da CCE, o Turbo Game. Depois eu me comprou esse, porque ele tinha. Mas sabe o que é o mais frustrante? Hoje em dia eu coleciono videogame antigo, videogame que eu tive, esses cartuchos. Eu queria fazer uma estante pra botar os meus cartuchos bonitinhos. Os meus cartuchos do Phantom. Pode fazer aqui, ó. Pode ser. Era. Os meus cartuchos do Phantom são iguais aos cartuchos do Nintendo. E o canal, tem o Mega Man 1, 2, 3, 4, tem o Tartaruga Ninja 1, aquela merda japonês. É. Só que os meus cartuchos da Dynavision, eles não são tipo do Nintendo, eles são cartuchos da Dynavision. Então eu tipo, tenho tipo, sei lá, 1945, aquele jogo de avião. 1943? É. É, aquele jogo de avião. Ele tem 45 escroto. É, foi. Aí 43, é. Aí é um cartucho escroto, que não tem desenho ainda, tá escrito 1943. Aí tem o Bomberman, tá escrito Bomberman. É. Tem uma diferença entre um e outro. Aí eu fico meio bolado. Hoje em dia eu mando o Dynamo pra tomar no cu. Manda no microfone, fala no microfone. Tomar no cu. As fitas que meu tio tinha de Phantom não tinha mais a carcaça, era só o chip. Ah. Então eu olhava e falava assim: eu acho que essa aqui é a fita de 20 jogos. Aí eu botava. Não. Acertei. Pô, pior é que não tinha fita de 20 jogos, né? Quem tinha era um primo meu, aí eu ia na cadeia e falava: meu Deus, você. Sabe o que você fez com a companhia? Tinha um puxou agora, né? Se fosse naquele. Do Sansui, que tinha um tabu. Ah, quem tinha era um primo meu. Hoje lá. Quem tinha? Porra, botar. Quem te viu, quem te vê, aí meu tio tinha essa porra dessa fita de 20 jogos, cara. E aí eu lembro que o jogo tinha Mario 3 ali. O jogo. Tinha Mario 3, Mega Man 3. Mario 3 era bom demais. Ainda é. Não, Mega Man 3 era bom. O 2 é bom. O 2 é foda. O 3 é muito bom também. Eu vou explicar a minha história. O 3 é bom. Vocês vão se apaixonar pela minha história com o Mega Man 3. Mas o que eu, quando eu era menorzinho assim, que eu tinha 5 anos, chorava pra caralho, era aquele Circus Charlie. Lembra? Não. Não. Circus Charlie. Não, mas sabe por quê? Porque eu lembrei da cara, da fita que tinha 20 jogos. Tinha um maluco era Circus, não sei o que, tinha 20 jogos lá dentro. Aqui, ó. Aqui a gente tá com um aparato tecnológico aqui. Eu vou mandar um link pra vocês, tá? Ao vivo do jogo. E é um jogo que era um circo. Era um jogo de plataforma. Você era um molequinho em cima de uma bola. E a bola tava em cima de um... elefante. E o elefante em cima de uma... de uma lancha. Em cima de uma lancha em cima de uma tartaruga. Tartaruga em cima de um leão. E o mamute a gozar. Mas era... aqui, ó. Aqui. É tipo de scrolls. Vai passando aí. Vai passando aí que você vai entender a magia. Basicamente, e era um jogo de plataforma. Era um pitfall misturado com... Ah, tô ligado! Com esses jogos de... A imagem estará ou não no post do jogo. Futuramente, sim. Até o carnaval estará. Esse jogo parece ser um pouco total, cara. Esse jogo é irado. Eu joguei... Parece ser tipo assim, esperto, tá ligado? É muito bom. Aí você vai em cima da bolinha e ela anda sozinha. E aí você tinha que pular, por exemplo, o círculo de fogo. Pular. Caralho, olha a capa do jogo, o palhaço. É a capa do palhaço? É muito irado. Sim, é aí. Descreva para o nosso ouvinte. É um palhaço suado. É a capa japonesa. Cara. Imagina assim, a cabeça do pau. Essa é a capa japonesa. Tem a cabeça do pau em cima do leão. E umas patas rosas, estrelinhas. Passou por um. Eu acho que não foi esse jogo que eu joguei, não. Caralho, tá muito tenso essa parada aí. Mostra aí. Aí, meu, tá muito no crack isso aqui. Tá mais no crack que sabe comigo aí. O pior é o seguinte, Lu, se você for ver o jogo mesmo, é tudo menos um palhaço do protagonista. Mas tem a cabeça do pau. É o nariz dele. Isso. Ah, o lápis principal é o nariz dele. Mas esse foi o primeiro jogo que você... Esse é um daquela fila de jogos em que eu me lembro com o maior afinco, sem ser esses principais. Tinha aquele de Kung Fu, qualquer coisa. VR Kung Fu. Que é Design of Vision, isso. E foi lançado pra Dragon também. Foi lançado pra tudo. É porque ele era de pouca pinagem. Não era muito pinado. O nome dele é Kung Fu. Eu tenho ali, não amar. Eu não faço ideia da vida original como é e o desenho, porque a minha vida é só escrito Kung Fu. Parabéns, Ana. É. Parabéns. Mas além disso, tinha o Mario 3. Porque sabe o que eu tô também com a questão, cara? Eu tinha 5, 6 anos. E aí, uma criança de 5, 6 anos não faz muita coisa. Além de dormir e brincar. É que tudo era tão legal, tão. Ah, tão legal. É tudo novidade. É exatamente. Que tudo era fantástico. Mas beleza, mexendo o pau. Não era muito engraçado, né? Problema que não. Você mexia no pau e todo mundo achava maneiro. Eu mexi no pau na frente da galera, assim, né? É tipo isso. Você falou assim, mãe, quero fazer xixi. Aí subi no meio da rua, vi um poste, faz ali. Não, mas isso é uma outra época em que as pessoas não eram presas por fazer xixi na rua. É, você não vai aprender a criança. É, criança não vai ser presa, cara. Mas você pode pegar o pai. Vai mijar na boa vontade. Só não pode deixar a presa pegar. É tipo cola. Pô, nos anos 80, os nossos pais mijavam na rua. Até nossas mães mijavam na rua, pô. Assim, quando esse programa for ao ar, não sei se voltar ainda, cara, mas eu ainda moro em Caxias. Eu fazia isso porque ela trabalhava no Brumadinho. Era vai claro. Eu moro em Caxias, onde a gente tá gravando agora. Então, assim, eu moro em frente ao terminal rodoviário. Não tem banheiro lá. O cobrador e motorista mija, né? Não, pior. Na roda, cara. Aí eu assisti, eu nunca vi. Como é que ele faz pra cagar essa? Eu não sei, brother. Mas na rodoviária tem caga, tem lá pra cagar. Ele caga. Não, o terminal rodoviário em Caxias. Se joga na pata, não, segundo. Maracanã, olha só. Eu não sei se tem. Rodoviária na perna de casa, tá aí. Tu manda cara, vai tomar seu cu. Não, mas é escroto. É da rua, né? Mas em teoria, o maluco pode entrar na PUC e cagar na PUC. É o que eu faria. Caralho, moleque, isso é fantástico. Você me deu uma ideia fabulosa. Será que eu vou entrar na PUC só pra cagar na PUC? Você nunca fez isso? Não. Eu faço isso faz um dia na PUC. Nunca caguei na PUC. Não. Isso. Aí, bora fechar o bonde, cagar na PUC. Eu não caguei na PUC. Aí, tipo, aí faz um dia. Pede, tipo, 30 pizzas. A gente come 30 pizzas. Cara, com a barrigada, se livra pra PUC. Manda cagar lá. Manda ver se ela vai ser o meu tempo. Vou melhorar esse lugar pra cagar. Não. Melhores salas pra cagar. Ele falou que nenhum visitante cagou aqui ainda. Quem? Ah, não, visitante não, visitante vizinho. Visitante cagou já. Ah, deve ter cagado. Mano, flash. Mas olha só, o fato é que o banheiro, se estiver lá no terminal Caxias, o motorista e o cobrador preferem mexer na roda do ônibus. O fato é esse. Por que já falou de xixi, bobo? Eu tava me perguntando isso no exato momento, cara. Porque era o tempo onde as crianças podiam mexer no ônibus. Isso, podia mexer no peru. Então assim, eu tinha uma parada que hoje em dia, né, na geração que a gente vive, se eu tivesse 5 anos ainda, o médico ia me passar algum remédio pra dormir, porque eu ia ser claramente uma criança hiperativa e deprimida, porque eu ia dormir 9 horas da noite e acordava às 4 da manhã. Pra mim, seria perfeitamente normal, mas hoje em dia eu ia ter algum dano depressivo. Não, hoje em dia é normal. Hoje em dia você acha normal? Acontece sempre, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, 4 da manhã, e aí o polipimento até ficar uma hora boa. Mas hoje em dia, se você acorda 4 da manhã, 4 da manhã, vou ver um Netflix. Sim, exatamente. Cara, eu ligava a televisão e falava assim... E brincadinho, verde, branco, amarelo. E ela tava no papel. Vamos ver quais são as coisas amanhã. A gente teve a cabo, né, cara? Uma parada que a gente não leva, dá valor. Cara, isso foi 90. Nem a Globo vai estar programando 24 horas. É, eu não dou mais valor na TV a cabo. Você tava na merda. Você vai parar 4 horas da manhã, meu irmão. Tchau, tchau. E eu não sabia ler direito, né? Não sabia ler direito, tinha 5 anos. Aí eu liguei o videogame. Aí foi nessa que eu zerei Mario 3. Eu zerei Mario 3 uma vez assim. Parabéns. Parabéns, né? Parabéns pro Mario 3, pra caralho. Cara, quando você é criança, você tem muita força de vontade. Tem. O que você tinha pra fazer? Você não fica frustrado. Eu me fudia muito. Eu lembro que eu morria muito até chegar no mundo dos gigantes. Então, mas se você calcule você entre os 5 e os 6 anos fazendo isso todo dia. É. Perseverança. E você não tem frustração. Você não é só. Quando o mundo eu não sei vocês. O jogo é muito mágico, né? Então, é muito você mágico. Pode morrer várias vezes e que tudo ia chorar. Caralho, é maneiro, morreu maneiro. É engraçado como os jogos eram feitos naquela época, baseado em você rejogar o jogo inteiro várias vezes, tipo, pra ver como você consegue ir mais longe dessa vez. Não é só isso. É errado, mas é só isso. É porque esses jogos são japoneses. Já foi no Kumon da vida? É verdade, Kumon é repeta, repete até conseguir. É, japonês é assim. Repete. E não consegui. Ótimo. E eu repeti de ano, moleque! Ah, moleque! 98, rapaz. Foi bom, não foi? Foi bom. Mas é... Quando a gente era pequeno, eu lembro que eu terminei o Mario 3, o Battletoads, eu chegava em umas fases absurdas que a gente não conseguia. Mentira, você nunca saiu do Battletoads. Não, tirei, mas eu chegava em fase... Eu chegava, tipo... Você passava na fase moto? Vamos passar na fase moto? Nem que seja fase moto, porque tem um portal na fase. Você vai carregar, mas tem um portal na fase. E você pula duas fases. Tu não zera Battletoads, nem que seja stage. Eu não zero Battletoads. Nem que seja stage, cara. Eu não zero Battletoads. Eu zero. Eu não zero. Você não zero. Encontra na velocidade 7x, né, brother? Olha só, eu zero Battletoads. Vai rolar. Desafio. Vai rolar. Morreu em 0.15 segundos. Aí foi muito irado isso. Foi tipo, duvida que eu consigo botar a vontade. Duvido. Não vou fazer nada, foi tipo, duvido. Battletoads hoje em dia é mole, zerar. Você bata no PSP, no emulador do Nintendinho. Tem um modo lá que é um modo estou bêbado, que o jogo fica assim, ó. Aí a moto vai assim, ó. Aí você desvia. Aquele ratão que corre atrás de você? Você vai correndo, aí você vê o ratão lá embaixo. Aí você zera assim. O problema do Battletoads é que é um jogo rápido. Ele é tão difícil, ele é muito rápido. Não, mas é difícil. Difícil. É maneiro pra caralho. É muito bom. Vamos jogar? É tão maneiro quanto difícil. Depois. Vamos embora. Dá pra você jogar de 4? 4 player, não, 2 player. É difícil, cara. Jogar de 4 fica difícil. Mas vamos lá! Mas aí, foi esse Phantom. E depois eu comprei o Turbo Game. Minha mãe foi lá na, sei lá, Arapuã. Arapuã! Eu não tinha tipo o Master System e o Master System 2. Como é que é? Você tinha tipo o Master System e o Master System 2, que era o 2 que eu joguei de vários. Phantom já não tinha mais, quebrou. Não sei que fim levou aquele Phantom. Eu tinha um levou não, porque eu fiquei com as filhas dele. Cara, mas isso era uma filha da putagem da época. Tipo, tinha vários programas iguais. Comprava bem uma merda. Tipo, o seu pai ficava puto pra mim. O seu pai falava uma coisa que faz muito sentido pra você. Pra que você quer mais um videogame? Você já tem um videogame. Então os pais não compravam mais um videogame. E é por isso que quando minha mãe comprou meu Mega Drive, ela deu o Turbo Game pro André, meu primo, que é o filho da puta, o Ronaldo. Quebrou. Filha da puta. O botão do de ligar, que era um pininho. Idiota também. CCE é foda. É um pininho, assim, ligar e desligar. Quebrou. Aí quando ela me comprou o Super Nintendo, o que ela fez? Deu o Mega Drive pro André. O que o André fez? Quebrou a porra do videogame. Ela teve um problema na família, porque o pai do André tava meio chapado no dia que era aniversário do André. Aí falou, eu ia dar um videogame pro meu filho. Eu nunca me esqueci disso, seu filho da puta, tava agradecendo do caralho. Aí quebrou o Mega Drive. Aí quando eu comprei o PlayStation, o que ela fez com o Super Nintendo? Nem lembro mais pra quem foi, mas foi pra alguém. Foi pra alguém. Eu só comecei a... É por isso que eu tenho 9 videogames hoje. Que eu tenho... Caralho, que bom de foto. É por isso que eu tenho 9 videogames hoje. Eu empilho todas as desgraças que aconteceram na minha vida nessa época. Eu sou frustrado. Acho que agora eu sou muito deprimido. Agora eu consegui realmente... Agora você tem que tomar remédio. Parabéns. Agora é a menor Ritalina aí, tem. Mas e fora isso, cara, porque a gente... É, todos aqui, né? O cara é filho do dono de locadora. É... Bem, todos aqui não. Sabe, todos iam em locadora. Todos em locadora. Todos são filhos do pai do inimigo. Pro-twist. Somos todos irmãos. Somos filhos de Vitor e Massa. Cada um vai pro canto do mundo que eu firmo armadura, né? Latão, todos os filhos do pai deixa amigo. Deus. Tá certo. Você tá gostando de discutir, cara. Fitas de locadora. Fitas de locadora. Eu me lembro disso. Você não te lembra? Não se lembra. Ah, porque, tipo, qual era o nome da sua locadora? Pô, mas acho que antes de discutir, a gente pode entrar no passado do Mamute e depois da gente. Verdade. Vamos entrar por baixo. Pô, mas você, tipo, falou seu passado. Você não falou do seu passado. Calma, né? Eu cheguei a falar junto com ele, mas eu não sei mais nada. Tá, depois eu faço um. Toma. Mamute, abra o seu coração. Eu, meu povo. Eu, meu povo. Nós estamos aqui hoje discutindo. Cara, parece rádio locadora. Nós estamos hoje discutindo o que nós podemos fazer. Cena de mediação, anos 80. Você é o policial branco, eu sou o negrão. Olha só, cara, os caras estavam vindo aqui atrás da gente, entendeu? Você queria o quê? Que eu desse tiro neles? Ia levar chumbo aqui, ia morrer. Você está errado, cara. Eu tô errado, cara. Eu tô errado. Você não pode fazer essas coisas. Você quer ser bonzinho, cara. Você quer falar de novo essas coisas. Você quer ser bonzinho toda hora, cara. Eu sou branco. Cara. Deus, vizinhos. agora você vai saber se eles vão reclamar ou não. Verdade. Mas Ivan, conte-nos sobre a sua história. Fala o Ivan de novo. É, oido? Fale-nos sobre a sua história. Você está para disso, é feliz. Você está sintonizado na tromba do mamute. Ouça com carinho. Receba meu presente. Você está me ouvindo? Você tá ali, porra, vai ganhar, né? Sim, primeiro joguei, primeiro joguei. Primeira punheta. Eu não lembro qual foi. Eu tava falando com um ninja. Eu lembro de algumas coisas. Eu tenho memória do primeiro jogo que eu realmente joguei. Mas, tipo assim, meus irmãos tinham Phantom. E eu lembro de uma vez ter voltado da, tipo, da locadora com eles com comandos em ação, sei lá. É bom jogo. É, eles foram muito alto. Foi muito alto. Era um ou dois, já não lembro. Mas era um comandos em ação. Comandos em ação! G.I. Joe! Um interlúdio agora. Se o Dive estivesse aqui nesse momento, ele ia começar a fazer um questionário. Não, mas a primeira fase era na selva ou era na instalação secreta? É, não sei o quê. Tipo, é, eu lembro. Eu lembro muito como era. Eu mal lembrei que era comandos em ação. É, até a fada da floresta, acho que era no primeiro e no segundo há um tempo. É, nossa, assim. Dessa. O, mas enfim, tinha um Phantom que eu não me lembro de ter jogado. Eu lembro de ter jogado meio o primeiro jogo. Foi de Mega Drive. Era o Ayrton Senna GP2. Super Monaco GP2. Ayrton Senna, que saiu em 92. Eu lembro que era muito moleque. E eu, tipo, acordei um dia, tipo, vou pro quarto, não tem videogame. Aí eu fui pra lá e, tipo, olha só, liguei, fiquei jogando. Eu tenho uma lembrança clara disso. E pra mim aconteceu por muitos sábados, assim, direto. Aconteceu num dia só, mas eu lembro que eu fazia sexta, mas eu tenho sido 17 anos. Aconteceu na terça-feira, até, de manhã. E, tipo, eu joguei, eu tenho muita lembrança de ter jogado esse jogo, mas o primeiro jogo que eu realmente joguei, assim, que eu lembro, tipo, ah, mas eu quero jogar videogame, não sei o que, meu irmão não deixava, e que meu pai brigou com ele, porque, tipo, eu tinha que jogar também, que era mais novo, e eu tinha privilégio de ser mais novo, sempre foi o Aladdin. É, mas de quando você mais novo da Play? Na minha família, você foi. Pô, nunca consegui. É que você tinha uma irmã princesinha. Você foi arrumada. Você tinha irmã princesinha. É, entendeu? Você, cara, né? Entendeu? Mas foi o Aladdin. Pra mim, ele era princesinha, a família dele, você não sabe. O pai que eu ainda sou a princesinha da família. Eu ainda sou uma princesinha. Fica a dica para todos os garotos. Mamute, isso. É, cara, manda pop então, meu brother. Que isso? É, fica aí. Eu vejo essa parte do programa. Ela tá loura, cara. Tá escrando. Cara, bota uma cama escondida no banheiro e tá sendo. Eu vejo essa parte feia. Feia. Então, ó, continua. Ah, não, bora lá na minha casa também. Aí eu vou. É, mas enfim. Aí o primeiro jogo que eu realmente joguei, que eu me lembro, foi o Monaco GP 2. E depois o Aladdin de Mega Drive. Com certeza foram os primeiros jogos. Não, o de Mega Drive é uma merda. Que isso? Cara, filha tá melhor que o Super Mega Drive? Cheira meu pau. Cheira meu cu. Cheira minha filha. Cheira as duas minhas. Faz um sexo oral no meu pênis circuncisado, que o Super Nintendo é melhor. Peraí, vou fazer sexo oral aonde que vai ser o seu pênis? Você vai colocar a sua boca. Não, qual é a alternativa? Você sabe. Fazer isso no mamute. Ah, entendi. Você vai fazer sexo oral no seu pênis ou no pênis dele. É. Mas olha só, o fato é o seguinte: o de Mega Drive é melhor, acabou, acabou. Fato, fato. Sei. Não, deixa eu ver o pau. A única coisa de Mega Drive que é melhor é o jogo junto do Hack Show. Cara, daí na boa, sem que te jogar o alta de Mega Drive. Caraca, você vai precisar tomar uma Mega Drivezada, brother. O quê? Cara, vou levar uma Mega Drive. De Mega Drive. Cara, primeiro que Mega Drive é o primeiro que te viaja. Começa por aí. Tá, o Super Nintendo era roxo e tipo, bege, sei lá. Cara, mas os gays. Veja bem, o Super Nintendo foi lançado numa época que não existia homossexualismo. Era excêntrico. Ele era caralho, excêntrico. Moleque, ele era tanto na época do homossexualismo, tanto na época. Cala a boca. Que homem, não, gay, tinha nem roupa de cor, cara, meu irmão. Não tinha nem AIDS naquela época. Existia AIDS. Cara, nessa época, quem era o símbolo da machista? O Bon Jovi era o símbolo da machista. É. O cara do Harlem, com o Harlem. O clipe do Jump. Sim. O cara pula e faz os espacate pela merda. Uma faixa de oncinha, camisa aberta e uma calça de leopardo. A faixa de oncinha, calça de leopardo. Deve a jaqueta de onça. Deve lá, por exemplo, os caras Spin me round. Spin me round. Não existe homossexualismo nessa época ainda. Homossexualismo não existe. Eu lembro do Van Damme no Domingo Legal. No Domingo Legal, a Gretchen dançando e ele com a barracão armada. Todo mundo viu. Todo mundo, cara, o Brasil inteiro viu o programa do Gugu nesse dia. Ele é inacreditável. Você para o palco na rua? É, cara, você lembra aquele dia que o Gugu foi o Van Damme? Lembra que a Graça Brasileira com o Pau Duro? Cara, não tinha YouTube. Não tinha YouTube. Todo mundo sem acesso. Isso é lenda urbana, nível boneco do Fofão. Teu cara dentro. Não, cara, você tem YouTube. Cara, mas você conversava disso com as pessoas em 2001. Não, e tu não tinha visto. A pessoa que botou isso no YouTube era uma pessoa que gravava do Domingo Legal VHS? Sacou? Tipo, eu vou gravar o VHS pra pedir. Não, cara, acho que cara, ninguém botou no YouTube. A surgiu no YouTube. Ah, é verdade. Várias coisas surgiu no YouTube. Por exemplo, esse negócio é tão foda que tem um vídeo de top 10, tipo, o que aconteceu com a televisão e tem esse. É tipo só coisa americana e esse que é brasileiro. É, ficou mandando, né? É, o se fosse Bruxelas. Mas sabe que tinha uma época que o Faustão todo ano levava no programa dele um cara que gravava o Faustão todo domingo desde a Record. Que era aquele Peixes da Noite. Então, sim, tem retardados que gravam pelo menos televisão. What? É, tem... Eu não posso falar nada porque eu tinha 130 MHz com anime, né? Mas assim. Mas ele não é um programa de auditório. Não, mas é tão gay quanto. É tão gay. Eu fui. Mas quando você é criança, é menos gay. É, quando você é criança, mas não sei, então você entende a todos os gays, você só não sabe. Mas assim, voltando ao papo do homossexualismo, que inclusive eu descobri que não é feio falar homossexualismo. Não é? Não, porque senão judaísmo. Não, porque agora, por exemplo, transfóbico. É um novo termo. Agora você pode falar. Agora você não pode transfóbico. Não, transfóbico é quem não gosta de travesti. Ah, isso eu sou. Mas não faz sentido, porque pra mim é a mesma coisa que homofóbico. Quem não gosta de dieta não gosta de travesti. Porque travesti é viado. Esse travesti é bagunça. É, enfim, esquece. Só pra voltar pro jogo. Isso é um assunto assim, ó. É mamilo, né? É mamilo falso, mas é mamilo. Não, o mamilo não é falso. Isso é falso. Mamilo é falso. Mamilo é verdadeiro. Mas ela já faz uma areola da Amazônia, né? Enfim, não sei. Fala aí se faz um mod no mamilo. Eu não sei, vamos pro Ronaldo. Ah, não. Saber. O. Travesti que era um, moleque. Não rola. Até bug. É. Vai falar uma glória daqui a pouco quando a gente vem falar. Ah, jogo de bom. E. É isso. É. Alguma coisa era gay por algum motivo. E aí? Eu falei isso. Ele já falou sobre ele. Ele já falou sobre ele. Roupa de couro de viado, Mega Drive. Aí que tá, naquela época isso não era roupa de viado. A gente já teve uma discussão sobre videogames, foi o troféu Zibo, não lembro qual era o episódio. 64. Infelizmente, se você não gostou, o Super Nintendo ganhou, se você não gostou, chora, mas foi uma coisa. Mas enfim, Super Nintendo macho, Mega Drive viado. Só pra vocês combinarem. Tá certo, os dois são homens. É, sai do solo pra se cortar. O Zibo foi a macho. O pode ser, já passou de couro. Só o Piru tava lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ou seja, todo viado é macho. Exatamente. Quem tem peru, tá? Faz sentido. Lembro de ter começado meu vício aos 3 anos, depois aos 4 anos. Com certeza, o ano que eu vi os 3 e o Alas tinha 4 anos. Eu acho que o que mais marcou tem que ser o Mega Drive. É, Mega Drive. E, tipo, o Super Nintendo jogava na casa de um amigo meu que tinha. E eu achava muito maneiro o jogo do Super Nintendo. Depois eu tive e falei, O Mega Drive, eu tive o Mega Drive do Super Nintendo na mesma época. Foi a primeira vez que eu tive, tipo, dois videogames da mesma época. Pô. E que foi muito difícil convencer o meu pai. A minha mãe me dá um. O que eu fiz? Meu pai me deu o Super Nintendo. Aí depois eu falei, mãe, quero um Mega Drive. Hashtag pai separado. Pai separado. Criança feliz. Criança exploiter. Atenção, exploitation. Nessa época meu pai não tinha mais locadora. Só que sua mãe deu mole, né? Porque, tipo, a sua mãe, você morava com ela. Então, assim, não, na verdade, não. É, você mandou bem. Porque eu ia pensar nessa perspectiva. Sua mãe não vai te dar porra nenhuma, porque, assim, ela... Mas ela achava que o videogame era antigo ainda. Ah, entendi. Ah, entendi. Será que cola hoje em dia uma dessa? Não. Você pediu um videogame pra sua mãe, mas o videogame já mandou tudo. Pior que não. Porque minha mãe vai casar. Minha mãe vai casar com um alemão. Esse é o tema do nosso. O nosso próximo episódio a gente fala mais sobre isso. Parará, só de pensar que nós dois éramos dois. Eu feijão, você arroz. Temperados com sazão. Então, minha mãe vai casar com o alemão. Aí, uma prima dela. O alemão de carro conversível, eu mexendo no impossível. E aí o papará parou? Pediu papará parou. Eu não sei quem eles são, senhora. Eu só sei que eles aquele complexo são foda e terminam todas as músicas com pediu papará parou. E aí uma prima dela chegou pra ela e perguntou: vê se o Peter consegue trazer da Alemanha um PlayStation 4, porque é fora do Brasil mais barato. A minha filha devolveu a pergunta pra mim e eu falei: é, lá é mais barato, mas só pra trazer pra mim. E aí ele foi ver e falou: ah, tá, eu vou comprar aqui e vou levar pra ele. Aí eu falei: tá, depois me deu o preço. Ele falou: não, é presente. Como a gente sabe, o PlayStation 4 é esgotado e tudo quanto é canto, ele não conseguiu trazer, mas ele sempre lembra dele. Ele traz. Mas aí, e foi isso. E minha mãe ia me dar um PlayStation 4 depois de não sei quantos anos. Olha só. A minha mãe mandou tomar no cu. Que legal. Assim. Se você se liberar de falar pra você: não, sua mãe não vai te mandar tomar no cu nunca, mas seu pai vai te mandar com todas as palavras. A minha mãe vai mandar tomar no cu. Ah, lá, não, Pedro, não, não vai. Ela vai tomar no cu direto. Vocês não conhecem minha mãe, vocês não sabem de nada. Cara, não. Eu conheço muito bem sua mãe. Sua mãe nunca te agradece. Seu pai te xinga até de nomes que eu nunca ouvi. A sua mãe não xinga. Cara, o pai do você na eternidade é seu morar amigo do Dai. Você botou uma cerveja e o Dai ia falar: ó, oh, lembra de 78? No Globo de Ouro, quando eu queria ser o quê? É, meu pai. Você acha que pai é muito velho pro meu pai? Não, o pai do seu eternidade é muito foda. Porque o pai do seu eternidade é aquele cara assim: ele abre a porta do quarto da sua eternidade, sou eu, a rádio tá, sei lá, na televisão. Aí. Conhece um punheteiro. Aí, Pedro, quando é que a gente vai ver o jogo lá do fogão? Aí, pô, pai, vamos ver amanhã, porque aí eu tô aqui com o inimigo agora, até complicado aí. Cara, tá mó filho da puta mesmo, né? Aí, meu inimigo, teu amigo é mó escroto, né? Não, fala pra ele, fala a cara dele. É o escroto, como é que é o escroto? É isso mesmo, cara, valeu. Mas teu pai é mó pé frio, deixa ele ver o jogo da Fórmula 1. Não, eu sou pé frio. Ah, ficou pé frio? Tá safe. Então para de ver essa porra desse jogo, mano. Já aposta cego, toda ótima. Eu aposto cego sempre, ganha. Tá certo, tá certo. Chegou a ter o controle do Mega Drive de 6 botões. Calado? Eu só tive esse. Eu nunca tive os 3 botões. Eu também não tinha. Não, eu tinha. Que jogo Mega Drive? Comic Zone, vai. Comic Zone, por exemplo. Vocês vai. Viado. Viado, cara. Falou, cara. Que passou a adolescência inteira de 4. Vai ter 3 com o Nintendo. Que? Mas vai ter 3, não, é diferente. Vai ter 3 na Street Fighter, né, cara? Não é, mano. Qual é a que tem Street Fighter? Você viu, mas só pra dar mais um argumento: X-Men 3 Mega Drive. Que jogo de fora. Não era X-Men 3. A primeira fase começava sem personagem aleatório. Dois. Sabe qual jogo precisa de 6 botões? Sonic. 6 botões para pular. É muita alternativa, cara. Eu não sei que botões eu aperto. Tem tantas opções. Pode apertar qualquer um. Pode botar o botão mode pra pular, cara. Sacou? Select pula. Eu acho muito bizarro quando eu tento lembrar o primeiro videogame que eu tive, porque eu lembro muito. Quanto mais antigo eu acho que minha lembrança, mais embaralhada ela fica. Opa! Então eu tento separar. Se ontem já tá meio ruim, imagina 10 anos atrás. Pois é. Aí eu fico tentando lembrar dos lugares que eu tava, por exemplo. Eu tenho muitas lembranças na casa da minha mãe, principalmente na casa do meu pai. É associativo. Aí eu lembro de muito jogar muito mais Master System na casa da minha mãe. E na casa do meu pai, eu jogava um universo muito diferente de jogos. Tipo MSX, Phantom, Dynavision. Todos os videogames que eram exatamente a mesma coisa. Cara, não, Intellivision. Eu tive Intellivision. Quase ninguém no Brasil teve essa porra desse Intellivision. Tô tentando lembrar o que é Intellivision. Intellivision é tipo um videogame que foi lançado pra competir com o Atari. Aí foi lançado o ColecoVision e o Intellivision. ColecoVision ficou popular no mundo, e Intellivision não muito. E Intellivision controle, cara, se a gente lembrar, o link vai até no post, era tipo um telefone. Toda a gasolina. Telefone? Era fio de telefone? Sim, não, era fio de telefone. Ah, então agora eu lembro qual era. E ele era, parecia um telefone, um teclado numérico, e tinha um direcional, que ele era tipo um disco, que você passava o dedo no disco e apertava, que era tipo, meu Deus, 360 graus de movimento com gráfico de Atari, velho. Era um telefone, se não me engano. Deixa eu ver se esse mesmo. Era um telefone. Essa porra mesmo. Aí, eu tive um cartucho, eu lembro, do Intellivision, que era do He-Man. Era do Hugo, essa porra. Era o jogo do Hugo, né? Sei lá. Peraí, era 3x3x3, tinha umas cartelinhas que você botava em cima pra poder... Então, é isso que eu achava bizarro, porque o jogo, ele vinha com uma cartela pra você botar por cima do painel numérico, pra, em vez de aparecer números, os botões de jogo, tipo, jump, ataque, explode your console. É, fuck your mom. Só que na casa do meu pai eu jogava todo tipo de coisa bizarra, porque nessa época ele tinha locadora. Eu lembro muito de alugar desenho e de jogo de videogame. A locadora de bicho também? Era. Meu pai tem muita VHS, meu pai tem muita VHS. Ainda? Não, locadora do seu pai. Ai, bro, será que teu pai tem... Obrigado, papai! Teu pai tem a VHS do Akira, com a dublagem, a primeira? Eu compro. Provavelmente também, eu compro. Você não paga o do Laros. Provavelmente tem, porque eu vi lá, fiquei horrorizado. Porra, e é cheio de palavrão, né? A primeira vez, 5 anos, eu vi aquela porra, falei, caralho, a banheira cheia de sangue, o maluco explodiu matando. Pera aí, filho da puta! Como podia ser a vinheta do entre bloco, né? Tira o seu pai daí, filho da puta! Vivo lá no velho, cuidado do bloco. E aí quando eu ia pra casa do meu pai, tinha. Aí depois quando ele fechou a locadora, ele trouxe todos os VHS, todas as fitas. E eu lembro que era tipo, meu Deus, uma caixa de televisão de 20 polegadas, televisão de tudo, 20 polegadas, era uma caixa grande pra caralho. Só de fita, velho. Só de fita de videogame. Piru! Uma do Phantom, outra do Master System mesmo, estão aí até hoje guardados. Caralhada de fita de Phantom, Dynavision, Master System. E eu lembro. Você precisava se mudar, cara, pra ter espaço. Pois é. Eu tô. Pras fitas, isso aí dá pra um outro episódio, mas as fitas da Dynavision me próximo. Os episódios de hoje do Master System. Eu vou pegar a fita da Dynavision daqui a pouquinho pra vocês verem como é que é a escrotice. Mas aí eu lembro muito, então, de jogar Phantom mais do que tudo. Eu joguei MSX, joguei Atari. Eu lembro mais do que jogar Phantom na casa do meu pai e Master System na casa da minha mãe. Jogava muito. E a lembrança que eu mais tenho do Master System na casa da minha mãe, por incrível que pareça, não é Alex, é Castle of Illusion. Que é foda demais. Que é foda, mas é mais um exemplo de um jogo que foi portado pro Master System. E ele era de Mega Drive. Ou seja, o Mega Drive tava bombando no mundo e a gente aqui no Brasil nem tinha ideia. Mas então, falar uma coisa sincera, Castle of Illusion é mais terrível que o Mega Drive. Eu não sei, porque eu não cheguei a jogar o Mega Drive. Mas é melhor. Mas me assusta porque enquanto o Master System tava bombando aqui, o Mega Drive já tava estaria no mundo, entendeu? No mundo. Isso é mais ou menos que ano? Isso deve ser 92. Eu, em 92, como falei, já tava jogando o Ayrton Senna lá. E é o Aladdin logo em seguida. E, pô, tudo o resto, né? Discamelion. Eu tenho muita vantagem de. Discamelion. Eu morei no Rio de Janeiro inteiro, bro. Mega Drive, Camelion. Discamelion. É, eu já morei no Rio de Janeiro inteiro. Eu já morei no Rio de Dentro, no Meia, na Tijuca, na Barra, no Leblon, Botafogo e na de Botânico. Morou aí. Você não morou, né? Tá atualizado. Morei. Caxias morou, cara. Morou em Caxias, eu moro. Não morei em Caxias. Eu só morei em Caxias. Então, normalmente, eu divido as épocas da minha infância em lugares que eu morei, pra eu sacar, tipo, ah, essa época é essa. E eu lembro de ganhar uma Mega Drive porque eu tava morando lá na Barra. E na Barra eu tinha sido em 94. Eu ganhei o meu Mega Drive em 94. Então, tipo, até 94 era mais que eu tinha. Depois, se não me engano, ganharam o Mega Drive antes mesmo de eu nascer. O pai deles deu pra ele lá atrás e vinha só. Em 94 é o melhor FIFA. Já curtia ali em Solomão. Foi 98 é bom pra caralho. Não, 94 é o melhor. Não, 94 eu faço só. E é o Bebeto na capa com a mesma das vezes. Mas era. Ah, eu tinha isso pra terceira, que bom. Sim, que era 1 e 2. Se jogava 1 era fácil, 2 era. Qual ano você nasceu? 89. 89. É, mais ou menos, né? Cara, eu tenho 4 anos de mandando o brinquedo, tá ligado? Você é o que? Muito? Essa aí, entendeu? Essa é a primeira que faz mais diferença. Então, que quando eu tinha, pô, eu tinha 3. Mas muito por conta de 70 de vez. Eu tinha 7. 7 anos, pô, dava pra levar muita coisa. Com 7 anos eu jogava, acordava sábado de manhã, tipo 7 horas da manhã, tipo gastando Fighter Alpha. É, tipo, 4 anos é tipo quando ele tinha 18 inteiro. Quando ele tinha 18, tava quase quando mulher, ele tava com 14. É isso, ele tava demorando muito, ele tá muito atrasado. Com 18 e quase com lembrança. Não grava as fitas soco? É verdade. É, não vê nada pra vocês. Mudou alguma coisa aí? Não, nada, não. O estatuto mudou. Nada mudou. Beleza, então 18, quase com mulher. É o certo. É o certo. É o correto. Se você não se você que não gosta de soco com 18, não podia comer mulher, você é errado. É errado. Você fez você vacilou com a mulher. Você sai do meu podcast. Sai. Só que eu tenho uma lembrança. Acho que a lembrança mais antiga de videogame que eu tenho é uma vez que eu fui pra viajar pra casa das minhas primas em Campos dos Goytacazes. E era longe pra caralho. Viajar pra Campos dos Goytacazes é foda. Na casa das primas. É aberto? Não, mas você viaja pra Campos. É 4 horas que você vai pra lá, você estaria. É, aí. Não, era história. Acho que eu tenho uma investigação mais precisa sobre. Não, não é 4 horas daqui nem criança. Eu lembro de demorar muito, mas eu era criança. Era jogada e falava, chega, eu nunca fui. A gente tem que fazer uma investigação específica disso agora, porque o Diego lá do Flixtown, ele tinha família lá em Campos. Então ele vai descobrir que a gente usou. Mas peraí, tem Campos. Tem Campos. Não, Campos de Goytacazes. Campos é no Rio. É 2 horas, é 2 horas. É, sei lá, acho que ele era. É onde fica o. Eu achava que era longe. Pra criança. Lógico. Aí quando eu chegava lá, eu tava de saco cheio e ia logo pro Atari da minha tia, que ela tinha um Atari e eu jogava, tipo, Pac-Man, Beatball. E ela se amarrava muito. E eu lembro muito dessa história, porque eu só fui sacar o que aconteceu, a maldade do comentário das minhas meninas. Ah, você já contou isso? Quando eu não lembro mais. Contei no programa do Dubado, mas nunca foi ao ar. É, programa do Dubado que nunca foi ao ar. Eu preciso se mexer no Dubado, tipo, já viu. É. Aí eu tava lá na. Aí, Caverna do Dragão. E ia ser aniversário da minha tia. Eu tinha ido pra lá porque ia ser aniversário da minha tia. E a gente tava esperando na meia-noite pra fazer parabéns e tal. E ela, eu sabia que ela jogava à tarde, jogava Pac-Man e tal. E ela tava trancada no quarto perto da meia-noite com o marido dela. Aí a gente assim, aí a gente querendo bater na porta pra tirar ela e tal. E as minhas primas, minha mãe meio relutante e tal. E eu não sabia por quê. Mas isso é de sacanagem. Tipo, a galera na casa dela visitou dela, ela foi transar. Cara, isso tá errado. Porque ela era uma boa hora para sexo. Não, foi tomar uma pirocada. Eu acho que é a pressão. Eu acho que isso tá errado, cara. Você não faz isso, não é social. Aí o que aconteceu? Eu perguntei pra minha mãe, por que que a minha tia não abre a porta? Ela tá jogando Atari? Aí minha mãe falou, tá, filho, tá jogando Comic-Con. Tá jogando Comic-Con. Ela não estava mentindo. Exatamente. Como se sentiu uma criança. Aí depois de anos, o Ed, sei lá, de 16 anos, eu tava sentado ali. Caralho! Imagina ele assim, tipo, o que sempre fazer? É que nem jogar Comic-Con. Faz essa cara de. Hã? Jogando Comic-Con! Foda, cara. A nossa memória guarda essas coisas selecionadas. Ah, assim, guarda ela, cara, no futuro vai ser porra. Fixa, é. Bota um alfinete ali disso, eu não esqueci, não. Não tinha visto. Tá, foda. Agora todo mundo pensativo com essa visão. Você percebeu que isso é diferente? Ai, moleque, essa história é muito boa. Eu só antes dela, que é só botar o. No sentido de, porra, eu realmente gosto dessa parada. Eu acho que eu vou, daqui a uns 10 anos, estar sentado na casa de um cara, com um adulto falando de videogame e gravando pra colocar numa parada que não existe ainda. Mas isso aí se chamar internet. Fascinado! Moleque, assim, antes de eu contar essa história, só, tipo, eu vou acentuar assim, falo, cara, eu não sei nem como é que eu dei certo. Acho só porque eu tenho irmão mais velho, não sei o jogo de videogames. Se eu tivesse tido a referência que, sei lá, as pessoas que nasceram na minha época vieram, eu teria jogado uma de coisa, né, que eu joguei. Mas a gente, nem quando o Saturno tava pra sair, eu e meus três irmãos juntou uma grana pra comprar uma carta, como sabe, no dia de lançamento, sei lá. Saiu de lá, não foi dia de lançamento, mas a gente juntou uma grana, comprou, e a gente saiu de lá pra alugar uns jogos, assim, sabe? E eu lembro que a gente alugou isso, cara, porque você jogou um jogo muito foda, Saturno, chamado Astral. Cara, muito foda. E tipo, se eu parar pra pensar hoje, quem jogou Saturno, eu só conheço o Dive, tá? E tipo, quem jogou Astral é só o Dive também, sabe? Eu joguei Saturno pra caramba, mas esse jogo eu não. Então, esse jogo é foda. Tipo, nessa época eu já era um cara que sabia que eu gostava de videogame, gostava de falar, que provavelmente quem jogava videogame ia jogar. Só que eu só percebi isso mesmo quando era um pouco mais velho, que eu peguei o Tony Hawk pra 64. E eu tipo, porra, Tony Hawk é magia de qualquer um que joga, né? Tony Hawk pra mim, esse jogo. Acho que se alguém jogou e for uma merda, não tem a mão no coração, é filho da puta, é viado e deve morrer. Exatamente. E o Fifa não morreu. Exatamente. Tom Hanks pra skater. É. Stephen Hawking pra wheelchair. I am playing. Quando eu não sei skate, só com o olho já. Aí ele. Eu lembro que eu peguei esse. 460. É. Ele ficou 900. Tipo, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no colégio foi comentar assim, cara, pegou um jogo irado de final de semana. Na época todo mundo alugava jogo, você comentava. Mas assim, quem eu falava? Tipo, ah, sei lá, tinha jogado Banco Azul, tinha jogado sei lá o quê, que eram jogos que eu até joguei depois, mas tipo, cara, eu peguei Tony Hawk, sabe? Eu não conheci ninguém até muito tempo depois que fosse pegar o Tony Hawk e realmente falar, ah, não, esse jogo é irado, sabe? Caralho. Quando eu falei isso e ele falou, cara, que jogo é esse? Aí eu pensei, cara, um jogo de skate. E só eu joguei essa merda! Me senti, cara, mas tudo aí foi um momento que eu pisei assim, falei, eu jogo videogame, porra, e tipo, isso é pra vida. E aí você viu que você é diferente, né? E você é diferente. É, só vi ver a merda que isso deu anos depois, mas isso é outra história, né? É outra história. E você, filho? Senhor da eternidade. Então, quando é que você. Eu tô percebendo, vocês estão conversando com você, fazendo uma revolução. Tá, cara. Cortado. Dá o pedreco dele, dá o pedreco dele. Você tem duas. Ele só tem duas bolas. É, pernas, né? Quando é que mãos, olhos. Quando é que você percebeu? Ah, tá. Dá pra pegar? Mas tem orelha! Mas pode falar, se tu tivesse dois cursos, dava pra mim. Ah! Tem um maluco que foi um ratinho, cara. Foram dois malucos no ratinho que tinha uma bola só e outro que tinha três bolas. Então eu queria oferecer um transplante de uma das três bolas que o maluco só tinha uma bola. Brother, é justo, brother. É muita verdade, brother, cara. É verdade, mas você não tem uma bola e eu tenho três. Então eu vou te dar uma pra você. Cara, é tipo aquela cena do Pulp Fiction. Que o maluco. Aquela cena do Pulp Fiction. Tem aqui o Bruce Willis. Que o Bruce Willis tá meio puto com o negão. Que o negão quer matar o Bruce Willis. Ah, mas ele tá sendo currado. Mas esse maluco tá tomando no cu, entendeu? Tá errado, esse inimigo, tá errado. com espada japonesa, pra fazer a honra do maluco direito. Exatamente. E olha, fala, não existe inimigo que é um inimigo suficiente pra você não salvar essa curva. É. Não, sim. E na saída, Marcelo Wallace fala. Bruce Willis pergunta, cara, e entre você, vai ficar. Ele olha pra ele e Marcelo fala, tem mais nada. É tipo, preferência não aparece na minha frente, sacou? Porque se eu te ver, eu vou te lembrar. Eu vou lembrar que você só muda a curva. E eu vou me lembrar que vou lembrar do lado, sacou? Então é tipo isso mesmo. É. Mas aí, cara, mas, quando foi? Qual foi o momento que você usou? Qual o momento que você deu? Videogame irado pra caralho. Eu sou diferente das outras pessoas, agora eu joguei um pouco além. É. Fua longe. Porque eu tenho que Record of Magazine One pra ver mulher de puta. Muita gente teve essa sacada pra Alan House, sabia? Sério? É, eu já fiz isso. Cara, eu não quero nenhum tipo de game por isso. Não, não sei se por isso não vai ser, cara. Mas foi o meu jogo que eu não trigger. Tá tudo bem, é bem gay, sei lá, é gay, clichê, é nojento, quero morrer. Não, sabe por que eu acho que é clichê? Eu quero tirar uma faca no meu próprio. Porque você chegava no colégio pra conversar comigo e você falava, cara, hoje eu botei 4 bonecos na 99 e eu tô com problema pra achar equipamento, mas a Ayla leva todo mundo sozinho, porque a Ayla leva ela sozinha. Ah, eu falava. A Ayla é muito sinistra, cara. Aí eu falei, caralho, moleque, tu devolveu a Ayla 99. E vejo ela desse tamanho, assim. Acho que ela batia na gente. Acho que não cabe no centro dela, mas por menor que eu seja, acho que não cabe. Mas a Ayla é tipo a maior porção do século. Só um Chrono Trigger HD. Tem Chrono Trigger HD. Mas isso aí, TPS. Vai ter uma Ayla HD. Ah, se isso aí. Aí ela vai ser vida social, vai ser assim. Tem o desenho, acho que esse vídeo de desenho animado do cara que eu já amo. Mas já tinha no Playstation 1. É. Mas é meio feia. É meio da Ramona. Não. Mas vamos lá, você chegou no level 99, pousou o controle no chão, o emulador, o teclado. Eu liguei. E falou. Ganhei. Que merda. Ganhei esse porra aqui. Não, sabe uma coisa também que eu vi? Falar, cara, o seu determinado é um pouco além do que as pessoas que só gostam do game. Quando ele conhecia quase todos os JRPGs que existiam pra Super Nintendo, por dizer que ele tinha nem pouquinho. Eu jogava todos, cara. Tinha um. Aí, vou falar, vou lançar o papo. Aquela Square que é a casa da Square. Que é do seu pela live. Seu pela Live. Live. Muito foda. Live. Eu jogava em japonês. Na época que não tinha. Depois eu tenho Live em inglês. Não tinha. Inglês. Não nasceu nos Estados Unidos. Mas tipo, tinha depois de um tempo da galera começou a traduzir. A gente traduzia alguns jogos. Tipo, os mais famosos. Tipo, Final Fantasy. Final Fantasy chegou a lançar no Brasil. Final Fantasy 5. Final Fantasy 5. O Secret of Mana 2. Secret of Mana 3. O nego chegou a traduzir. Desde na época não tinha tradução. Só que tinha, tipo, eram vários contos, assim. Tinha, tipo, um conto que era, tipo, um robô. Você encontrava um robô no espaço. O outro, você era um monge bolado do Kung Fu, que você tinha que estar morrendo, tinha que achar um aluno pra você ensinar suas paradas. E aí tinha um, só que, tipo, você entendia porra nenhuma nessa época, que era do japonês. Só tinha um que dava pra você entender, que era que você era um homem das cavernas, e ele só se comunicava por sinais. Era só de figuras, assim, tipo, no balãozinho, em vez de aparecer texto, apareciam figuras. Então ele se comunicava por figuras, você conseguia compreender, tipo, mais ou menos como é que o cara se comunicava. Então, no início eu só jogava esse conto que dava pra entender. Depois o nego lançou, pô, Translation, o caralho. É Live Alive. É Live Alive. E tinha um que era muito louco também, que era Secret of the Star. What? Que era muito lado B. Eu não lembro de qual empresa que era. Mas é aquele que começa na fase do Pia? Não, era um que você tinha. Porra, não conhece Live Alive? Era um que você te encontrava um lugar meio abandonado, assim, ruínas, e você começava a reconstruir o lugar. Era uma coisa assim. E aí você tinha que fazer várias missões e tal pra reconstruir cada pedaço. Não, você era um cara loirinho merda. Um cara loirinho merda lixoso. Era, dizia que era o pior RPG do Super Nintendo, você era uma rata. Técnico. E o outro cara era Brainlord, que era de puzzle, era heavy puzzle, só puzzle. Com certeza. Você era um cara fortão assim, era tipo o Kenshiro. Olha aí. Você era tipo. Tem vários RPGs japoneses maneiros assim ali, o seu coração que você não tem. É, mas só em japonês é perigo, não custa um download de ROM, $70 Mas é pra você ter muito jogo ali. Não, você tem que ter jogo. Eu lembro do seu atendente sentar na carteira da frente assim, aí ele virando pra mim e falou: cara, eu vou anotar e vou conectar todos os jogos que tem no emulador, eu vou tentar jogar tudo. Aí depois, no dia seguinte, ele falou: foda-se, eu vou jogar só o da RPG. E rapaz, eu percebi que eu era uma pessoa meio mongolóide de videogame. Quando eu tava uma vez no colégio, eu comprei uma ação game, não sei quem fala alguma coisa. Foram alguns amigos meus, tipo o Comandante Cobra, o. Oh, Rossi. Não, acho que era a época do o Mesh Printer. Eu com o Mesh Printer. A gente juntou assim. Falei Rossi. Eles juntaram assim. Bora, bora, bora ver. Caraca, essa porra vai lançar esse projeto Dolphin, moleque. Muito foda, nova geração de videogames. A gente fica discutindo na sala. Quem você acha que vai ser melhor, moleque? O PlayStation? Como é que o PlayStation é melhor? O PS4 e tal. Quando eu me via discutindo qual era o melhor videogame na sala, eu falei, pô. Algo maneiro, moleque. Tipo, eu não tive esse negócio. Tipo, eu fiz tudo isso. Comprava revista de amigos, de videogame, eu tinha muito amigo. Era uma parte muito feliz da minha vida, diferente de como é hoje. Hoje em dia eu tô com esses de merda aqui nessa sala. Cara, nessa época eu comprava revista de videogame. Olha só, tem ar-condicionado, tá? Aí, o melhor amigo dessa casa. Mas é de todos nós, cara. Eu comprava, tipo, pelo menos uma revista de videogame, assim, por mês, sempre era Swing and Power, eu sempre comprava. Eu acordava sempre pra jogar, tipo, 7 horas da manhã pra jogar Street Fighter Alpha no Saturno. Eu não morava cedo, eu dormia tarde. Panzer Dragoon, Saga. Sabe, eu joguei uma porrada de jogo que eu nem poderia falar, cara, você já era viciado. Mas eu só percebi mesmo quando eu tenho esse negócio de Tony Hawk. Mas eu já era, tipo, eu falava do videogame, tipo, a todo momento, sabe? Uhum. Pra mim, eu lembro que um dia também. Você lembra que eu tava na sala de aula assim? Você falou, blá blá blá blá blá blá, Bandeirantes entrou no Brasil, blá blá, Duque de Caxias, vieram pro Paraguai, e você assim, tem que ir pra casa jogar Super Mario RPG. Eu tinha muito isso. Eu era bem X4, cara. Eu sonhando quando ia chegar. Vocês sabendo que era quando eu ia jogar, né? Mas tinha um lance, cara. Agora eu lembrei de outra história. Uma vez eu peguei uma revista que eu nem lembro qual era, cara. É uma que eu nunca tinha comprado, mas eu gostava da Captain Pike com o Obi-Wan e o Darth Maul, assim. O Ron falou daquele Jedi qualquer coisa do PlayStation 1, irado, de Miramã. Caralho. Só que nessa revista tinha uma... Miramã pro Star Wars, PlayStation 1? Pô, não era... Não, tinha o... Caralho. Ah, tinha! Tô ligado! Era Beat'em Up, era o Thor, muito bom. Não, não era a versão de porrada, de luta. Não, é de espadada, porrada na cabeça. É, mas tinha dois players, Wave tá, de Tá, essa gravação é muito mais sincera que a padrão, porque se fosse uma gravação padrão, já ia ter um puto na Wikipedia, já ia descobrir, ah, é o Star Wars não sei o que, tá vendo? Era tipo, não sabe qual jogo, eu não vou procurar, foda-se, ó, vai ficar na dúvida. Agora, enfim, diga aí nos comentários. Não, não vai procurar, não. Essa já vai ficar com dúvida. Eu não dúvida agora. É que, tipo... Ouvi de mandei um e-mail. É. Deixa eu ter descoberto que é dentro do tipo, eu peguei essa revista e achei que mandei pra cá, mas a matéria que mais me chamou atenção foi uma matéria sobre o jogo de luta, vários personagens da Nintendo. Dos quais eu não conheci ninguém. Mas eu achei tão bonitinho, eu tô esperando sair. Quando saiu, eu joguei Smash Brothers, só que eu sabia que era aquele nenhum jogo. Passou muito tempo até eu juntar uma coisa com a outra e falar, caralho, era aquele jogo que eu tinha visto na revista, não sei o quê. Cara, aí eu me senti muito nerd. Aí nessa época, a internet era uma época sensacional. Eu lembro que quando me contaram dos Smash Brothers, eu achava que eu fiquei meses achando que era caô. Isso é, brother? Não, cara. Que isso, Lex? Isso não pode acontecer. Um jogo que tem todos os personagens irados da Nintendo com as maneiras no jogo de luta. E tem esse cara amarelo, tipo, zoado pra caralho. Não. Nunca vi antes, sabe? Essa merda. E o que você sabia de um jogo antes de comprar um jogo ou jogar um jogo? Porra nenhuma. Você sabe o nome do jogo? A capa. A capa? E alguns screenshots. E screenshots que tá na revista, assim. Game Power. Aí você olha o screenshot e fala, opa, é um shoot'em up esse jogo aqui. Olha, ele é bonitinho. Eu fiquei assim por décadas. São pokémons, né? Eu olhando legais, mas... E é um dos melhores. O melhor jogo da série Pokémon. O melhor jogo da série Pokémon até hoje. Uma parada. Se sair pra Wii U, vai ser o melhor jogo. Caralho, moleque, aí, campanha abaixo. Campanha abaixo de soco por um Pokémon Snap novo. Vote agora, vamos, mande sua cartinha, mandaremos para Shigeru Miyamoto. Lança, Shigeru, lança! Mas tem que escrever em japonês, porque a gente não sabe. Talvez existirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas, não, não precisa nem ser um... Pode ser um remake, cara. Faz um Pokémon, tem que ter suporte pra parada. Eu só acho que... Aí você bota aquela parada... Exatamente, mais Pokémon. Não precisa nem mais tela. É só assim, é realidade aumentada, né? Você tá aqui, você tá botando pro chão. Aí você faz assim, você tá bom, faz cone. 3DS, 3DS tem essa porra aqui que eu esqueci o nome. Acelerômetro. Pokémon Snap para 3DS. Eu aprovo essa ideia. Mas foi tudo bom. Bonito, tá? Desculpa. Eu falo Pony, tá? Foda-se. Bonito, cara. Bonita é muito bonita. Bonita, bonita. Bonita, bonita, bonita. E o senhor, Bilato? Bonaita. Foi, cara, foi quando eu comprei o Xbox One. Não, quer dizer, foi a última cereja do bolo, assim. Cara, foi quando eu fiquei muito triste, quando eu baixei o 3. Não, hoje em dia, quando eu compro um jogo sem ter zerado alguns, eu fico meio bolado, cara, eu sou muito idiota. Eu chamo isso de terça-feira de manhã. Moleque, pra mim isso aconteceu agora, quando a gente até quebrou recentemente. E você continuou com outro! Aí eu fiquei muito triste, porque eu era muito nerd. Ah, não, eu também comprei, mas eu pensei que, tipo assim, meu PlayStation 3 quebrou e eu continuei comprando jogos. Foi faz sentido. Vários fatores ao longo dos anos, cara. O primeiro mesmo foi quando eu tava com o PlayStation. PlayStation! Quando eu comprei o PlayStation, foi numa quarta-feira, 20 de novembro. 20 de novembro. Essa história é uma quarta-feira. Eu acordei assim. Em São Gonçalo. Naquela quarta-feira, é Caxias. Aí minha mãe tava passando roupa. Você sabia que era aquele dia que você ia comprar, né? Eu ainda não sabia, eu já sonhado. Aí, pra onde minha mãe tava falando isso quando eu tava dormindo? Quando você tá sonhando com um videogame, já é um sintoma que você está lento. Caralho, moleque! Calma, eu sonhei com o meu Nintendo GameCube. Puta que pariu, hoje tem ele. Cara, olha só, eu tava sonhando assim de PlayStation. Eu tava dando muito PlayStation, eu acordei assim. Aí, minha mãe tava passando roupa. Sem contar não ter entrado no Battle Wars. Esse é meu maior arrependimento. Mas o segundo maior arrependimento é não ter comprado GameCube. É, você pode fazer isso hoje em dia, né? Sabe? Ah, mas aí não vai valer o tempo. Então você não pode se arrepender. Tinha que ser na época. Me arrependo só do que não fiz e do que não posso fazer, tá? É, eu te falo. É que eu não posso fazer naquela época, né? Na época tinha que ser na época. Hoje em dia vai mais. Mas aí eu quando eu acordei, minha mãe falou: ah, a gente vai lá comprar o teu videogame. E o PlayStation. Caralho! A gente foi lá comprar. Diz isso de novo, mãe. Diz isso de novo, dá uma onda. Sim, mãe, diga isso de novo. Comprei o PlayStation 1 com 3 jogos por R$240. Caralho, época de ouro, hein? É, comprei com Guilty Gear, The King of Fighters 97. Caralho, só achei. E o Street Fighter Anniversary Collection. Porra, que isso? Os moleques lá do mundo do milho. O Street Fighter Anniversary Collection tinha tipo, era um outro aniversário, né? Era tipo de 10 anos. Não era do 3, não. Era os 10 anos, é. Ah, não era do 3 ainda. É. Não. Aí eu comecei a jogar. Fui pra escola, normalmente o cara fazia de cavalo. Normal. Mas é normal. Qualquer coisa. Cara, isso em qualquer época da minha vida era assim. Isso era videogame, isso era bonita. Cara, porrada. Enquanto chega em casa, vou fazer. Cara, porrada. Cara, eu lembro que eu fiquei na escola, a gente falou pro moleque. Como é que você chama? Cara, eu comecei a jogar Street Fighters. E os moleques, cara, que jogo é esse? Ninguém faz Street Fighters. E nessa época você tinha vontade de pegar o seu peru, mas você não podia, porque eu já não era mais socialmente aceito. É, isso é uma vantagem, cara. Cara, foi um que mandou ele ficar assim, cara. Foi um baque social forte quando eu reparei que eu não poderia mais pegar o meu pau em público. E aí, o fim de semana inteiro eu passei jogando aquela porra. E eu acho que no primeiro fim de semana eu zerei todo mundo no Guilty Gear. E eu zerei todos os Street Fighter 97. E eu troquei muito triste o Anniversary Collection que não rodava. E aí eu troquei por outro jogo, que eu não lembro qual foi. Ah, não, foi Tactics Ogre. Tactics Ogre foi o prelúdio da minha paixão. Peraí, Tactics Ogre? Ah, não, do Mas é esse, é o outro Beta. Mas a parada mais retardada que eu fiz. Teve uma quinta-feira de 2000 que eu tinha a prova de história do quarto bimestre da sétima série. Da recuperação. Não, eu tinha passado direto. Eu tava com 999. Professora Zé Marrava, professora Sônia Maria, beijo pra ela. Deve estar dando aula pra ele. Beijo, Sônia Maria. Professora Sônia. Claro que é. Claro. Óbvio que é. E aí eu tô jogando Breath of Fire 3. Olha aí. Bom jogo. Excelente jogo. E eu tava numa parte assim. Excelente. Que eu olhei na revista. Eu olhei na revista assim. Eu falei, que parte é essa que eu tô? Eu não sei no deserto. Enfim, eu lembro que tava muito perto do time skip. Provavelmente, PS1. Não, foi PC. Pra PC foi bem depois já. Você veio depois. Alguém souberam lá em casa até hoje. Breath of Fire 4 de alguém. Seu Breath of Fire 4. E aí tava muito perto do time skip. Meu, não por 3. Ah, acho que não. O Collection tranquilo. Collection ninguém quer. Eu só quero subir. O meu Castlevania Lords of Shadow, só quero deixar isso claro. Eu sou o Castlevania Lords of Shadow. O meu ali no ar. Ah, posso pegar? Tô ali no ar. Não, eu joguei ainda. Só quando você pegar o World of War. Não, você caralho, se for, você resolve. Mas aí tem muito chato. Outro jogo dele pra pegar. Escolhe outro. Tava muito perto do time skip pra Fire 3. Eu falei, cara, tem prova. A tarde não. Mas você sabe só perto do time skip? Porque eu vi pra revista. Ah! Não sabia tudo. Não, cara, o jogo era. Sabia além disso, cara. E o jogo todo. Naquela época, os jogos eram feitos na mongolice. Você tinha que ficar tentativo. E eu abrindo as portas, fazendo coisa. Eu usei. Não, e a gente não fazia inglês pra minha vida. Ah, quem me fala que nunca expôs peru e chutou meu peru todo dia? Vai se fuder, seu mentiroso do caralho. Mente pra caralho também. Eu usei fac pra pro deserto. Deserto nunca. Eu nunca faquei nenhum jogo da estrela, né? Tá bom, parabéns. É, na casa da estrela. E aí eu vi, pô, tá muito perto do time skip. Se eu ficar 4 horas jogando de tarde, eu avanço. Sim, aí minha mãe trabalhava e ficava sozinha em casa, né? Aí deu 11 horas, 11 e meia, meio-dia, meio-dia e 15. Agora é a hora de mentir na baiola, pegou. Se eu fazer o que eu realmente quero fazer. Aí eu decidi o coração. Já tava... Aí meu coração. Aí de repente. Listen to your heart. Listen to your heart. There's no one to say. Aí eu abri a janela assim, vi aquele. Aquele sol. Triste. Aí vem aquele sol falando: não, hoje eu choro. Eu sei que minha mãe chegou quando era do trabalho. Aí viu o uniforme dobradinho na cama. Tá pra escola, não? Final, tá no prova? Já passei, olha. Aí tá bom. E ficou por isso mesmo. Mas nesse momento você se tocou ou isso foi uma atitude normal pra você? Não era normal, eu matava aula. Cara, aconteceu uma situação muito parecida comigo jogando Chrono Trigger. Eu tava jogando Chrono Trigger, tava serei o jogo, tava no final, tava no segundo. E não foi final. Sétima série, não, perdão, não foi sétima série, não, foi oitava. Porque eu nunca terminei Breath of Fire 3, porque o novo videogame quebrou. Cara, esse processo. Eu tô contando a minha história. Foda-se. Deixa eu colocar aqui. Eu nunca sei lembrar atrás de filme. Eu perdi a prova de história. Sim. E foi em vão, porque o meu PlayStation quebrou, sei lá, em outubro. Eu não sabia nada da história. Por quê? O que eu passava todos os dias jogando Breath of Fire também à noite. No PSP tem uma versão de Breath of Fire 3 pro PSP Remake que é muito foda. Mas eu ainda eu tenho que vai esquecer o Breath of Fire 3. Eu prometi aquela sensação de não, eu perdi isso tudo. Eu tenho que esquecer de vez. Eu ainda lembro da Momo, eu ainda lembro um monte de coisa. Da árvore maneira, do Peco. Verdade. Esse, isso é coisa de Ragnarok. Peco. É. Caraca aí. O senhor Eternidade já foi um Kina de Peco bolado, man. No Peco era assim. É mesmo? Dava pra jogar de Peco? Você não, você montava no Peco. Só o Knight podia montar no Peco, ele era de. Padre também. Chocou, né? Não, mas que o Zé era gay e jogava na boa. Ele tá falando sobre paixão de videogame, só falando de Ragnarok. Aí, eu acho que é o sinal pra gente terminar esse programa. Aí, Ragnarok era muito foda. Vai já ver o meu jogo, não tá indo. Era de novo. Algo mais pra você, tá? Está muito... Só que um brother lá da escola, velho, agora o ponto é do exército, não sei o quê, eles chamam, eram gêmeos, né? Eles chamam a Nia, aquelas crianças da escola que eram assim. Alguém falou pra eles que ficavam falando assim, porque eles são os dois aqui, mas eu não sei. Pai, já viu, né? Olha, esse inteiro, cara. Mas ele tá fazendo assim, você contrai esse músculo. Sabe o que eu falei? Ele falou assim, na carteira. E, cara, para com isso, sabe, cara? Acho que 15 anos, pegava a malzão. Eu vou falar assim o dia inteiro. Pode, que é seu, velho. Jogos. Só mais um braço. A conclusão? Nem uma conclusão, é que esse viado. Tira a porra do pé, cara. Tá arrastando coisa e meu ouvido, mané. Nem incomoda essa porra, mas. Vai editar essa merda. Vai editar essa merda. Vai editar essa merda. Bota aí, vai. Bota o pé em cima do colo do Bobot, vai. Bota aí. Bota o pé. Vai, dentro do colo do Bobot. Ah, que delícia. Capa do podcast, ó. Olha, a capa aqui, ó. Não, essa é a capa do podcast. Vai. Terminamos o 165. Que delícia. Aí terminou o 165. Depois de muito tempo, a gente ficou com saudade. A gente não sabe se esse programa vai ser 165. Aí. A gente não tá gravando na piscina. Pô, porque você tem que ensinar a prova d'água. Você tá gravando no primeiro lugar? Vamos terminar então aquele episódio de 383, né? Os amigos da justiça podem virar esse e-mail pra eu.com. E o Twitter? Qual é o Twitter? É meu Twitch. Arroba baixo pressor. Ele falou Twitter. Twitch.com/twitch.tv/twitch. E tem a nossa ferramenta principal de divulgação, onde a gente posta todas as nossas notícias e avisos de inutilidade. É o Facebook. Baixo frente pênis. Não saiu. Acho que a gente vai fazer um Instagram pra ter um Instagram. Que a gente vai todas as ferramentas técnicas. Tem o LinkedIn. Aí tem o LinkedIn. Bora. Vai pegar de todo mundo na sua. É, velho. Ele tem que ficar foda. Uma cara merece. Tipo, rato, velho. Não. Rato é um pouquinho merece. Não. Vocês estão de bobeira. O mostrar pra vocês o Bastante Soco hoje, a postagem de hoje do Bastante Soco no Facebook. Do Renato Gaúcho? É. Quem não viu essa postagem do moleque? É a capa do Renato Gaúcho, assim, zerei o jogo do iPhone, chama Tim. Então compartilhe conosco as suas experiências. Qual é a primeira coisa ou vídeo da justiça que você se lembra no mundo de jogos de diversão? Compartilhe conosco, manda seu e-mail, manda sua cartinha, manda o seu, sei lá, mensagem no Facebook. Nós vamos ler, nós vamos provavelmente ignorar, mas na verdade, acredite no seu coração. Cara, é só se for papo de jacaré, maluco. Coisas que estamos coisas que nós estamos prometendo pra 2014 que ainda vamos fazer. O nosso mestre da porradaria estancando, que vai ser no Twitch TV, um campeonato de jogos de Lucha Online. Lucha Libre? Lucha Libre. Não necessariamente Lucha, pode ser também, sei lá, Pokémon também. A gravação ao vivo com plateia. Ah, ao vivo com plateia, pode ser da plateia. Plateia. Vai ter plateia. Vai ficar rindo. Pizza, a gente tem 18 ou 19 quilos de carne pra fazer churrasco. Olha lá. Tá, tá guardado? Tá guardado. Ah, não esquece. Vamos te contar a história, né, pô? É. Tem. Você não tá na sua dois de não. É. Manda pra gente bicicleta nessa história. Ah, tá. Sim, tem que ser baixo pra caralho. LOL BFS. LOL BFS. LOL BFS. LOL BFS. Vai ter. BFS 4x4. Olha! Ai, é o mais que disputa. Clássico. Cara, clássico. Mas precisa que tira essa porra desse pé daí, cara. Acho frente seta. Bastante seta. Uma coisa é, se já cumpriu ou não, toda coisa que provavelmente não quer saber. E é isso aí, vamos terminar porque nós vamos gravar um outro episódio de gravar um beijo abraço e até semana que vem. Prometo que vou emagrecer, vou passar por alguma coisa, não vou passar por uma vez, né? Arnold's Trash!